Bem-vindos ao Neo Play Episódio 55, com os desiludidos com a E3 de sempre, Cisne Negro. Muita baguncinha e muita diversão. Old Koff. Essa E3 foi uma bosta. Fish. E aí, beleza? E eu sou o Dissection. Não sei se vocês repararam, hein? Vocês devem ter reparado. Em 2016, a E3, todo mundo falou de VR e todo mundo teve um espaço mó dedicado ao VR. O que, que aconteceu com o VR nessa E3? Tá aí, ó, quem tá aí. falou super rápido e já era. Será que o VR aconteceu já está morrendo? O que ia acontecer. O povo ia acessar a modinha quando desse torcicolo e ia abandonar. Não, o problema é que ainda tá muito no começo. Ainda tá muito assim. Não, o que tá abandonado pra mim é o Kinect. Não. O Kinect já era. Agora o Kinect. Que já parou VR, de produzir. O VR ainda tá. Você vê tá como bombando. Que o Disney tá atualizado. Tô o Kinect já parou de produzir. O VR tá acontecendo exatamente o que aconteceu com as televisões 3D. Foi sendo deixado de lado. Cara, mas o VR já é uma segunda tentativa, no, tipo. Porque lá nos anos 90 eles tinham essa lombra com VR, que ia ser o futuro, que não sei o quê. E o pior é que os caras lá do dono lá do Oculus Rift falou que o problema foi a Nintendo ter lançado lá o Virtual Boy. A culpa foi da Nintendo. Naquela época. Tudo bem, tinha problemas de gráfico e tal, não tinha a tecnologia. Agora, não tem interesse, né? Cara, muito caro, maluco. Bota esse bagulho no Brasil, preço banana, baratinho, vê se vagabundo não vai se matar no cérebro. Ah, eu tô querendo pegar o do da Steam, ainda vou pegar da Steam. Beleza, vamos lá pro jogo que estamos jogando, que hoje tá corrido. E aí, Cisne, o que você andou jogando no último mês aí? Jogado agora atualmente é o jogo que tá vindo pra desbancar Fortnite. Fortnite, sim, que se fala? Fortnite. Fortnite mesmo, Fortnite não é noite, não, é isso aí. É aquele jogo que tem pro Switch, não é? Que tá tendo problema no PlayStation 4, não é? Isso, é tipo um Battle Royale, né? Só que é da todos produtora os jogos são do Paladins. É Realm Royale, eu acho que é o nome, isso aí. Não, Realm Royale é outro jogo, né? Não, cacete, é o nome do jogo em questão que eu tô falando, da Hi-Hat. Não, você tá falando Fortnite ou do Realm Royale? Ah, não prestou atenção. Eu falei, o jogo tá vindo pra desbancar o Fortnite. Aí eu falei, tá é o Realm, entendeu? E inaugurou tem o quê? Tem umas 3 semanas, mas vai fazer 1 mês, eu acho. Comecei a jogar da minha produtora do Paladins, a produtora mais carismática do momento. Mas você já não tá jogando Paladins? Mas já é que tá, é que tá. Esse jogo nasceu de um modo de campanha do Paladins, que era o modo sobrevivência. Só que o bagulho tava em fase beta ainda, o Paladins. Quem joga desde o início, sim, sabe. É muito bug, muito problema, muito cacete. Aí, mais um modo. Ele já tem normalmente 3 modos, que é o seco. Muito bom, não vai ser o que lá. Deve ser bom esse cara aí. O cara me mete mais um modo de sobrevivência, tipo um Battle Royale, num jogo que já é bugado. Aí a coisa ficou esquisita. Mas já era bacana porque tu jogava com os mesmos personagens do Paladins. Aí o que eles preferiram fazer? Vou eliminar esse modo e criar um jogo novo. Aí nasceu o Realm Royale com o outro personagem nada a ver, mas inspirado no mundo do Paladins. É bacana, bacana. Eu tô jogando aí, eu nunca tinha experimentado um jogo de sobrevivência. Eu acho que pode ser que evolua, que ainda tá muito no início, tá em beta, tá, tem 1 mês que eu falei. Mas o ruim que tá agora, todo mundo agora é jogo de sobrevivência. É, tá todo mundo fazendo, aí o cara foi no embalo. É, mas assim, tem que melhorar muita coisa ainda. Tá muito, sei lá, de não ter os personagens do Paladins perdeu um pouco a carisma pra mim, né? Mas eu tô jogando mesmo assim, que acho como divertido. Se os personagens do Paladins fossem super carismáticos, né? Super, super. O pessoal vai na rua e já sabe identificar. É na rua, em todos os lugares. Na rua, em todos os lugares. Já outdoor, tudo. A febre. E eu tô jogando isso aí. Quer dizer, aprendendo a jogar, né? Porque eu não tô muito acostumado com esse bagulho, não. Quer dizer, tem um modo de jogar sozinho, né? Que é o que eu tenho jogado mais. Um modo duo, tu em um duo pra matar geral. E o modo cooperativo, que é com mais uma galerinha, um grupinho de 5, acho. E o objetivo todo mundo sabe, né? O último que sobreviver ganha, né? Ganha. Então é isso aí. Imaginado. Então você recomenda, então, esse jogo? Recomendo. E a outra coisa, o detalhe mais importante que eu ia falar, é gratuito. É um Battle Royale gratuito, bacana e bem feitinho. Tá em fase beta ainda, vai melhorar muito ainda. E roda em computador ruim. E você, Old Koff, andou jogando o que nesse último mês? Eu PT que deram um jogo de grátis aí, que eu falo o povo, aí eu fui jogar o Fórmula 1 2015. Ah, aquele que foi no Rumble Bundle. Sei lá onde é que foi, eu peguei onde tava de graça, eu não lembro mais onde é que foi. Tem um tempinho que eu botei isso lá no coisa que eu falei. Tem um tempinho mesmo, mas aí eu fui jogar esse dia também, né, aproveitar. Não, mas o cara quer falar, ué, qual é o problema? Tava de graça. Já lançaram outros de graça aí. De graça até pedrada. No Fórmula 1, o único de graça que teve foi 2015. É uma bosta, né? Mas vamos ver. O jogo não é ruim, não. Assim, é porque o problema é que a Fórmula 1 hoje em dia é que ficou chata demais. Chato, né? Não tem ninguém. Carisma, cara, carismático. Isso até passa pelo jogo também. Até o ronco dos motores também. Não tem aquela emoção que nem antes lá. É enjoada, né? Surdo. Não tem um Jordan explodindo. O formato dos carros agora é zoado. Que botaram tanto negócio lá, virou uns carros mais estranhos, assim. Parece um zorro. Parece tudo. Esse daí tudo é desse ano, né? Os carros ainda são modelo de 2015 e ainda nesse tem a versão pra você poder, se você quiser jogar a temporada 2014 também, né? Ah, dá agora, pra jogar? Só que esse daí eles deram de graça porque não tem modo carreira, né? Que nem aqueles outros lá mais elaborados. É só você. Só um campeonato normal. É sério? 2015 não tem modo carreira? Não, não tem não. Nossa, por isso que deram. É só um campeonatozinho. Ah. Aí por isso que ele é o que tem análise assim mais neutra. Negativa não, né? Mais neutra, né? Aí por conta disso. Porque o pessoal diz que ele vem completo. Eles podiam botar um modo de recitar os caras, né? Querer jogar com a Ayrton Senna. Não, o 2013 tinha isso. Só que o que aconteceu? Eles tiveram que retirar, porque depois eles não renovaram o contrato. E aí não podia mais usar. Eles tiveram que retirar o 2013. Mas o 2013 tinha lá modo clássico. Aí você podia jogar com Schumacher, você podia jogar com Piquet. Com Senna, com Piquet. Pô, tinha top. O 2013. Aí sim, aí vale a pena, aí vale a pena. Mas também era o mais caro que tinha. É, porque a licença é cara, né? Pra usar o nome do o nome da pessoa. Aí quando acabou a licença, eu não sei se eles não conseguiram ou não quiseram renovar. É, mas já ajuda a família também, isso é maneiro. É igual a SEGA podia revoltar o remake como se a família dos caras tivesse. Como se a família dos caras estivesse passando fome, né, Cícero? O Schumacher tá, que ele já perdeu patrocínio, não sei nem se tá vivo ainda. Ele tá vivo ou já morreu? Não, o Schumacher já morreu, pô. Como? Faz tempo. Como? Ele já morreu? O Schumacher já morreu já, pô. Não. Não, peraí. Não, ele não tá em coma? Não, tá em coma. Não, ele tava em coma, mas já não tinha morrido? Não, peraí. Que dilema. Olha só. Ó, 17 de junho, Schumacher sai do coma e já deixou o hospital onde estava. Ele já está em casa. Caralho, a gente matando o cara, meu. Olha só. Sério que ele saiu do coma? Pare, o cara já saiu Ninguém do falou coma isso, não. E já deixou o hospital. Olha aqui. Mas esse ano, Cisne? 17 de junho. Mas de que ano? De que ano? Ah, não, tá certo. Do ano passado, né? Porque a gente tá em 14 de junho, né? A gente tá em 14, então peraí, falei merda. Ah, então, mas volta pro jogo, volta pro jogo. Enfim, tá mas bem, e aí? Tá bem. Mas tipo, mas é zoado o som dos motores, assim, ou... Old? Não, é bem graça. Reproduzido de acordo com o que é hoje em dia, né? Básico, não tem... Né? Não é que nem... Esse que é o problema, que é hoje em dia. Não tem diferença, né? Não tem diferença. O jogo não é ruim, não. Você tem as pistas, assim... Não. É bonito, né? Bonito, assim. Comparado ao 2010, que foi o último que eu tinha jogado, ele não tem mais o bug do pit stop, né? Que quando você ia pro pit stop, o cara segurava você, deixava todos os outros passar e liberava você por último toda vez. Aí, e aí você perdia. Gostei por conta disso. Que o 2010 eu comprei quando lançou, né? Pra computador. Tinha até o CD ainda, o DVD. Aí só que eu encostei depois disso daí, nunca arrumava os bugs. Aí eu falei, só joga essa porcaria quando é de graça. Aí pronto. Demorou 8 anos. Tá lá, pelo menos agora, pelo que eu testei, o bug acabou. Eu cheguei a comprar o 2012, mas nunca joguei. Até hoje, nunca nem instalei. O 2012 ainda tinha um motor ainda com aquele barulhão lá. Mas eu nunca instalei. Pode testar ele, porque eu já baixei a demo na PSN pra Play 3 na época. 2012, então é bom? 2012 é bom. E você, Fish? Andou jogando o que nos últimos tempos? Ultimamente, eu tenho jogado pouco, mas ontem eu comecei o Bomberman, Super Bomberman R, de PS4 e Xbox, que antes era exclusivo e do PC Switch. Também, né? É, PC também. Você jogava, era jogador de Bomber antigo, assim, tal, ou não? Você é marinha não, de primeira pô, viagem? Claro que eu já jogava desde os antigos e tal. Bomberman raiz eu é aquele que jogava não Nintendinho. Assim. Não, porque às vezes ele ia falar, mas nunca tinha jogado. Aí podia falar mal sem saber, né? Isso eu tô querendo falar. Não, justamente, o que eu ia falar era que... ele é totalmente pra quem já joga desde sempre o Bomberman, porque ele não mudou praticamente nada. Assim, o que eu vi de diferença foi só que cada personagem tem uma skill. Por exemplo, tem o Simon Belmont, né? Tem uns Bomberman. Tá. Você tá falando dos skills. Nos personagens. Baseado nos personagens. Mas, tipo, cada plataforma também ganhou um skill. Isso. Tipo, da plataforma. Tem um personagem exclusivo. Do PS4 é o Ratchet e Clank. Do Xbox é o Master Chief, do Halo. E do PC é o melhor, que é do. A torre do portal, que eu achei o melhor. Eu também, todo mundo gostou. Eu até vou vender a versão do Switch, eu quero pegar do PC. E do Switch é quem? Já do era. Switch é quem? Do Switch não tem esse negócio. Os personagens já não tem. Nossa. Isso aí foi tipo porque pra suprir o atraso, aí tacaram eles, entendeu? Não, que bosta. Sim, aí tem um modo história bem simples. Ah, é, porque o Bomberman é só mais pelo quebra-pau mesmo. Só pra ter alguma coisa single player ali e tal. Mas é divertido. Um Bomberman que eu gostava muito, e esse jogo meio que pegou assim, é aquele Neo Bomberman do Neo Geo, você lembra? Eu acho que ele tem bastante coisa assim com aquele Neo Bomberman jogo. Foi top, ó. Eu gostava também do Game Boy Advance, também eram bons. Não, eu acho que ele me lembrou a jogabilidade já dos que já tinham no PS3, no Xbox, que já tem a jogabilidade. A visão meio 3D. Tipo, não é aquela vista de cima, totalmente de cima reto, assim. Tipo, é meio de lado, tá? Meio diagonal. Você já chegou a jogar assim com um monte de gente ou ainda não? Não, ainda não. Nossa, aí que é o maneiro. Mais legal. Aí que é bacana. Mas o legal é jogar com conhecidos. Sim. Mas você recomenda então esse jogo? Não, recomendo totalmente. Pra fãs e pra quem não é fã também, porque é um jogo bem divertido. Sempre foi. Ainda mais jogando com galera. Jogar sozinho é meio assim, mas jogar com a galera é maneiro, é bacana. É, só faltou as montarias, né, que não tem. Ah, mas o primeiro também não tinha, você lembra? Isso aí só foi mais depois que foram tendo esses negócios. Então, ele foi meio inspirado nisso. Voltou às origens. É, não, mas uma coisa que eu gostei é que os Bombermans, os irmãozinhos, né, das cores, cada cor tem uma personalidade. Isso eu achei bem positivo. Eu também comecei a jogar ontem um jogo de PlayStation 4, mas não foi o Bomber, foi o God of War 4. God of War? Não, era o God of War que vocês falaram? Não, sim. God of War. God of War! O ar, é Deus do ar. Segundo o Cisney, né, Cisney? Você lembra? É, o Cisney já nem lembra. É, várias homenagens. Algum de vocês já jogou esse novo jogo? Eu não. Eu já. Fala a verdade. É outro jogo, não é verdade, hoje? Outro jogo. É, o Rise, né, do Xbox, né? Ah, nada a ver, mano. O Cisney tem outro jogo, agora cismou com esse negócio de Rise. Porra, é a mesma coisa, cara. A mesma coisa que eu falei quando saiu lá o Resident 7 da Capcom, que eu falei assim, mesmo quem não gostava de Resident tinha que jogar, e quem gostava tinha que jogar porque o jogo mudou tanto pra ver se ia gostar ou não, né, que mudou, vale agora pro God of War. Quem gostava tem que jogar que pode não gostar. E quem não gostava tem que jogar porque pode gostar. Porque, meu, mudou tudo, é um novo jogo, assim. Não existe mais aquele negócio de você correr, pular e não sei o quê. Agora você andando, só pula em lugares pronto pra pular, você encosta e tal lugar, aperta o botão e ele já pula automático. Engraçado, o Rise é assim mesmo. Nossa, ele anda meio de lado também, engraçado, né? Ele anda meio de lado também. O engraçado é que o Cizzy não jogou Rise, quem jogou fui eu que falei no podcast. O Cizzy só tá falando porque pelo que falaram, não, né? Ele não sabe. Eu falei botou do Rise porque eu joguei. Botou lado a lado os dois, muito igual. Não importa, Cizzy. Não, mas o estilo do jogo, assim, mas é... É, o Rise veio primeiro, muito... né? Então ficou muito estranho, né? Mas tudo bem. Não, mas eu tô gostando. Eu joguei uma hora até agora. Eu joguei até quando... É que você chegou a ver bastante, sim. Eu joguei até quando a gente aparece um cara lá na casa, sei lá, do gato, sei lá. Isso é o começo do jogo. Você jogou uma hora. Mas isso é uma hora, seja filho. É o tutorial, né, Dissect? Fala pra gente. É o tutorial, uma hora. É uma... Mano, mas dá uma hora. Tá parecendo assim. Parabéns. Só pra você ter uma ideia. Sabe se virar sozinho. Não, então. Assim que a gente termina de matar lá o cara lá... Caralho, aí a gente volta pra cabana lá, aí o moleque tá escondido debaixo da casa lá, num lugar secreto, aí fala assim, você ainda tá muito cru, assim, sei lá, vou ter que seguir você pra te treinar, sei o que. Aí ele sai andando, aí começa mesmo, assim. Mas nisso aí, já é uma hora de jogo, meu, que você tem que ir lá catar madeira pra fazer lá a lenha. É, a lenha pra queimar, não, nem a lenha, pra queimar o corpo lá da mãe do moleque, sei lá, que tá morta, tem que queimar, aí você tem que andar ainda no bar. Essa mulher dele? É pra essa mulher dele? Não, né? Essa é outra já. Aí do nada, essa daí já é outra. A primeira ele mesmo matou por acidente. Então, aí faz o um jogo acidente. Do filho, essa mulher. Isso aí deixa a eletrônica saber disso. O engraçado é que o moleque chama ele de pai, mas ele nunca chama o moleque de filho, nem pelo nome, ele só chama ele de garoto. É, garoto. Garoto, vem, faça isso. Garoto, não sei o que lá. Ele nunca fala nada. E o moleque só... O moleque chama de pai. Chama ele de boy. É a personalidade, garoto, né? Garoto, tipo, se jogar dublado. É tipo o Vegeta e o Trunks. A personalidade do Kratos, né? Apesar que o Vegeta ainda, em certos momentos, mostrou, tipo, mais coração pai. Do que o Kratos. Que é melhor até agora. Pô, ele é infinitamente melhor pai do que... Mas agora o Cisne aí vem criticar o jogo. Não, porque tô faz, criticando, meu, não. Jogo tô falando, mano, só porque não tem pulo. Não, quem olhar o Quer dizer, dois... tem pulo. É, tem pulo, né? Mas não é como era antes. É, não é mais aquela... restrito. Cara, tu olha... É só joga um jogo, momentos. Joga o outro, joga os dois ao mesmo tempo. Tu vai ver que tem influência um no outro, cara. Não tem como tu negar. Tu fala que não... Tipo o Overwatch e Paladins. Isso, eu não nego. Tem influência. Entendi. Agora eu falar que não, não. Fica igual aqueles doentes. Não, Paladins original, Paladins original, Paladins original. A Hi-Rez lançou um jogo em 1900 de bolinha e o Overwatch copiou isso aí. Aí depois eu vejo, entendeu? Cara, não tem jogo original. É, entendeu? Tudo copia. Mas eu tô falando que o jogo é ruim, só tô falando que é a cara do Rise, cara. Mas eu achei o jogo muito da hora, assim. Nossa, eu gostei muito, assim, tô achando mó da hora. A ambientação, assim, é muito bonita, assim. O jogo é excepcional. EA Sports. It's in the game. O melhor evento de todos os tempos da última semana está de volta. E3 2018. Ei. O evento que o Old não para de falar de tanto que ele gostou. Fala a verdade, Old. Foi muito bom essa E3, né? Todo mundo foi gostou. Não, isso foi. Ainda bem que vai ter a Copa pra compensar. Já começou. Por causa do Cisne que deu cano na gente, a gente tá gravando no dia exatamente no dia que começou a Copa. A Rússia já ganhou de 5-0 da Arábia Saudita. Que 5-0? Foi 3? Foi 5-0. Foi 5? Parei de ver no 3, nossa. 5-0. Mas vamos acelerando, porque E3, boa ou ruim, tem muita coisa pra falar e a gente fala é tudo. Ai, meu Deus do céu, me dá em forças. Como nos últimos tempos, começamos a apresentação com a Electronic Arts. EA Sports. Que o EA Player. Electronic Arts já começou empolgando o pessoal lá com o Battlefield 5, hein? Porra, bolou, hein? Tu viu agora com a adição da mulher? Todo mundo pirou com o negócio da mulher. E o cara mandou assim, ó. Gostou ou não da mulher? É só não comprar. O cara mandou o real logo. Mas sabe o que eu lembrei com esse negócio da personagem feminina? Do Medal of Honor Underground, que a gente até falou naquele episódio de personagem feminina. Se lembra que era a protagonista feminina? Lembro. Eu lembrei daqui. Agora, puta gameplay que mostrou, hein? Eu comecei curtir mesmo Battlefield a partir do Bad Company 2, que eu até contei, né, a minha experiência aquela vez no podcast. E aí, o que eu mais achei legal no Bad Company era a destruição, que você podia destruir tudo mesmo. E depois, quando eu joguei nos outros, já não tinha esse nível de destruição. E quando eu fui vendo pra esse vídeo, tem uma destruição do caramba. Assim, pô, agora tu viu as máquinas já atropelando a casa. Agora tu não tá mais seguro dentro de casa, não. Então, tudo. Não tem mais lugar seguro. Company. É igual uma guerra mesmo, maluco. Então, o Bad Company, né, assim, se você chegar com uma arma, tipo uma bazuca, você explode até o prédio. Que nem eu fiz quando eu joguei lá o Bad Combo. Você faz, você acaba com tudo. E não tinha mais isso. E uma coisa que eles botaram lá, a inteligência artificial do quer dizer, a inteligência artificial não. Você pode comandar os tanques, essas máquinas grandes, né? Ao invés de ficar parada, né? Que elas ficavam só paradas. E como a modinha do momento é o Battle Royale, né? Ele também vai ter. É, vai ter um modo, mas ele falou que vai ser totalmente diferente e a experiência vai ser totalmente nova. Vamos ver, né? Não, é isso aí. Ele falou. A gente sabe que Battle Royale é aquilo. aquilo ali e vai ser daquele jeito. Eu não vejo outra coisa diferente, não. Aí depois do Battlefield 5, os caras já começou lá com o vídeo lá de FIFA 19, né? Ai. Com a narração lá do Cristiano Ronaldo. Nossa. Lá, narrando em português de Portugal. É, isso foi bacana. E o engraçado é que o vídeo, ele narrando, e aí, em vez de mostrar ele, né, no jogo, aí ficava mostrando o Neymar, entrando, aí ele narrando e o Neymar não, jogando. Não, não mostrava só o Neymar. Não mostrava o Neymar. Apareceu o Neymar no apareceu meio, na ele vídeo, narrando na e o Neymar apareceu. Mas não apareceu o Cristiano Ronaldo jogando. Não apareceu. Em nenhum momento. Mas também não apareceu só o Neymar. Apareceu um monte de gente. Mas então, teve, mas e o Cristiano Ronaldo? Teve uma hora que, tipo, deu, tipo, bam, ele entrando assim, o Neymar, e botou. Porque é o do momentinho, né? É o fichinha, né? Só apareceu mesmo o Cristiano Ronaldo quando apareceu a capa, que aí mostrou a capa, tipo, do o Cristiano Ronaldo e o Neymar junto, apareceu assim. Apareceu só na hora de lacrar, só lacrando. Comentário também do FIFA 18, né, que tava grátis e que ia receber a atualização lá da Copa do Mundo, né, de 2018 agora. Mas fala a verdade, FIFA nunca muda, né? FIFA é a mesma coisa sempre, cara. Né? Até os gráficos mesmo parecem igual do 18, não dá pra entender, é. Mas acho que eles deviam dar uma pausa maior. É, dinheiro fácil, eles vão mudar pra quê? Todo ano eles lançam só muda o ano. Em vez de todo ano lançar um, fazer a DLC. O engraçado é que a conferência da Electronic Arts já mostrou que seria todas as outras conferências. Tipo, subiu uma menina lá, uma ruivinha bonitinha, assim. É. Você via que ela não tinha script, ela tava meio livre pra falar. É. Só que tinha tantas coisas, assim, brincadeira, não tinha quase nada, que aí ela tava tentando fazer milagre, assim, mas não tava conseguindo empolgar. Não tava conseguindo empolgar. Aí depois do FIFA 19, aí chamou lá aquele EA Play lá, jogar na nuvem, né, que mostrou um vídeo lá, que aí você tem que fazer assinatura. Isso eu achei interessante, tipo, dependendo do valor. Isso aí é a mesma coisa que você tava reclamando lá do Resident Evil, pô. Não só do Resident Evil que o Cisne reclamou também da Sony. Sim. Que ele fala assim, cadê não, o não, não, Sony? É isso, Cisne. Peraí, vocês estão falando da nuvem. É exatamente isso, Cisne. É, eu tô falando do... A Electronic Arts... Então, da nuvem, mas é tipo assim, você vai jogar... Por streaming. Tipo YouTube, é isso, streaming. É tipo Netflix. Essa coisa da Electronic Arts é streaming, você não tá entendendo, é igualzinho o da Sony. Cara, pelo que eu entendi, tu vai... Sendo assinante, tu vai garantir os jogos futuros da empresa baixados. Não, é baixado, é streaming. Não. É streaming, Cisne. Então, isso no Brasil não existe. Esse negócio de baixar é outra coisa que ele já tem. Esse daí que ela botou lá é o de assinatura, que ela tava falando assim, isso vai ser muito bom, porque em países que não tem como chegar o videogame, você paga a nossa assinatura e você vai jogar. Em países que não chega o videogame, não chega nem luz, não chega nem internet. Cara. Não vai ter internet! Ah, é internet pra jogar isso! Demônio! O de baixar seria o EA Access. Tá chegando XP em alguns lugares e os caras querem botar FIFA 19. E aí eles falam como se fosse, tipo, eles tivessem descoberto a roda. Eles falam, nossa, o negócio é maravilhoso e não sei o que lá. Eu tô nas nuvens ainda. E aí depois disso, a menininha ruivinha lá voltou, chata, né, pra falar lá, super empolgada. Eu até achei, ela tava tentando ser legal, assim, né, mas ela tentou, super empolgada lá, falar lá de Star Wars Jedi Fallen Order, que vai ser lançado só 2019. Isso foi ridículo, isso 2019. Foi muito ridículo. Cara, foi muito feio. Chamou o cara, tipo assim, nada a ver, na plateia. Mano. Tu vê que o cara tava assim, deslocadaço. Pelo amor de não Deus, não mostrou me tira nada. Daqui. Sentou lá no. Então, não, sentou lá então, no, imagina, no, na cadeira do lado, tipo, do cara. Assim, tu é o cara que faz o jogo. Aí tu do nada, tu, ó, fala aí alguma coisa. Foi tipo isso. Mas sabe o que foi isso? Foi assim. É, alguém falou no ouvido dela, assim, no ponto. Falou assim: meu, não empolgou esses baratos até agora. Você joga, vai ter que fazer alguma coisa. Daqui, aí falaram assim pra ela: ó, tem um maluco que tá fazendo Star Wars aí, mas não tem nada. Mas fala com ele. Ele vai salvar. Cara, aí não isso deu foi certo. Pior. Falhou. Isso foi muito, muito pior. É, o nome já fala, e né? A cara o nome dele. Já fala, né? Jedi Fallen. Falhou. Não, aí falou, né? Que vai, que vai ser o, mesmo, vai mostrar, vai ser entre o período do episódio 4 e... Não, 3 e 4. Porque Fallen Order, eles estão falando das quedas, da queda dos Jedi. Na real, vai ser como se fosse um reboot do... Um remake do Unleashed, que tinha pra PC, pra Xbox e PS3. Aí, né, eu acho que fala de novo pra menininha assim, ó, não tá dando certo, cara. Não tá salvando. Avisa que tem um novo Star Wars pra falar sobre o... Aí ela anunciou. Tem um também pra falar Battlefront 2. Aí os caras, meu, nossa, de novo, aí entra lá o maluco lá do Battlefront 2. É, o cara 2. Todo assim, fudeu. A gente sabe que teve alguns problemas, estamos correndo atrás. Desculpa, já, cara, mais desculpas. De a Electronic Arts nunca faz isso, nunca, de pedir desculpa, ela nunca admite. Pra pedir desculpa é que não, o negócio... Não, mas foi feio, porque, tipo, já tinha sido feio, né, porque boicotaram pesado o jogo. Nesse DLC novo, a única coisa que eu ouvi assim vai ser um mundo novo, né, e vai trazer os fichinhos aí conhecidos. Do Battlefront 2 vai trazer o do filme lá, também do que Han também Solo, foi outro fiasco. Ninguém ninguém ligou quando falou. Fiascaço. É, então, porque o filme tá, tipo, mó fracasso. O pessoal não tá curtindo. Fracão. Vocês já assistiram, não? Vocês já assistiram, não? Não, então, mas... Aí ele falou e olhou pra todo mundo, pensando que o pessoal ia aplaudir. Aí ele olhou, aí viu que ninguém suspirou. Aí ele... É, então, mas a gente, sabe, está ouvindo as críticas e estamos correndo atrás. Eu vi vocês e tal. Já viu que esse jogo vai ser derrota total. Isso. Aí o cara também, mais um que saiu com o cara de fracassado, saiu. A menininha voltou lá pra falar lá do Unravel 2, salvou, né? Salvou, lá salvou, o joguinho. Não, no final, essa parte final foi a melhor. Sim, sim. Antes do Unravel, tava, foi lixo. Depois de sair, eu fiquei até animado. Então, mas porque o Unravel, o 1, eu já gostei, assim. Eu já achei um jogo super da hora. Tanto que naquela E3 2016 que a gente fez, quando ele apareceu, sempre que a gente falou mó bem desse jogo. Sempre, sim. A gente tava mó empolgado. O jogo fez o seu sucesso e tal, e agora tem não, a continuação. Não, e o melhor, vai e o melhor. Um né? A pessoa já poderia jogar a partir do quando tava falando ali, tu viu? Isso foi bacana. O legal do jogo que é assim, onde que eles poderiam crescer mais, desenvolver? O que que eles fizeram? Agora vai jogar em parceria. Agora tem, além de ser o vermelhinho de lã vermelho, agora tem não, um amiguinho azul. Você ainda pode jogar sozinho, mas a experiência de verdade legal é em parceria. E eu achei muito da hora, assim. Ele, um sobe no galho, aí o outro vai balançando tem que pensar pra tu avançar. Não é um jogo de linear high tanto. Você tem que... Eu já acho quebra-cabeça esse e tal. Esse jogo é muito bonito. Não, e o gráfico muito bonito. E aí, depois do Unravel, veio aquele negócio lá de que a Electronic Arts começou de apoiar os indie, não sei o que lá. Aí veio lá com o Seas of Solitude, que é um jogo de uma empresa inglesa. Não, inglesa que é tipo, que mostra tipo a solidão. É inglesa? Ucraniana. Não, alemã, cara. Alemã, maluco. Alemã. Não, é alemã. Não sei. Eu sei que a ideia do jogo é mostrando, tipo, que a pessoa fica tão sozinha que ela vira um monstro. Aí mostra uma mini. Você joga com uma protagonista mulher. Não deu pra entender muito. É um jogo com uma pegada meio cartunesca. Não deu pra entender muito o que é pra fazer. E aí depois veio um momento lá, tipo, mostrar lá o NBA Live 19 que voltou. Os caras não entendem. Depois que lançou NBA 2K, NBA Live morreu. A única diferença que mostrou o vídeo lá, eu acho que vai ter modo street. Sei lá, que mostrou os caras, tipo, atrás de uma favela, assim, uns bagulhos. Enterrando diferente. Aí depois teve o Maiden 19, que agora vai voltar pro PC, que o pessoal festejou também, pra caramba. E aí subiu até um cara lá que foi campeão lá, aí pra falar, não sei o quê. É, mó besteira. É, mostrou ele sendo campeão, então. Quer dizer, eles mostraram que eles incentivam os jogadores. É, porque você lembra que em 2016 eles falaram que ia começar a ter as competições do Maiden e tal, e aí mostrando os campeões e tal, e mostrou que isso tá até hoje, né? E aí só a diferença é que vai ter pro PC. E aí veio lá o Command & Conquer Rivals eu achei celular. Até bacana. Aí fizeram um duelinho, né? Aquele duelinho. Eu fiquei impressionado o nível de qualidade do jogo de celular, meu. Rapaz, eu achei, o celular tá muito evoluído. Eu achei muito bacana também. Tudo bem que aquilo ali ficou meio forçadinho, aquele duelinho ali. Achei meio ridículo. Subiu dois caras lá. Vai ter um duelo, agora, vai ter um duelo. Cara, foi uma apresentação meio esquisita, né? Tipo, eles mostraram o gameplay antes pra depois mostrar o logo e foi tudo meio trocado, meio esquisito. Mas enfim, o jogo é bacana. E aí a menininha veio tentando mostrar a empolgação a anunciar o último esse jogo lá. Esperar, o Anthem. O Anthem, sei enfim. Lá. Só vai sair em 2019, né? Isso daí pelo menos valeu. Empolguei com isso aí. Um jogo bacana. Você lembra o Titanfall? A gente se empolgava pra caramba com os vídeos. E mas o que já aconteceu que tá com o jogo? Isso aqui, acho que a ideia dele já é um mundo aberto. Outra parada aí. Você falou a mesma coisa do Titanfall. Não. Eu tô mais confiante nesse. Se eu não me engano, esse é em terceira pessoa, né? Não é em primeira, né? Não. Terceira pessoa. Pelos terceira vídeos pessoa. É terceira. Pelo vídeo é terceira. Aqueles mudam, né? É terceira pessoa. Isso que eu achei diferente, assim. Eu achei mais legal. Achei bacana a ideia terceira do, pessoa. Do projeto deles. Você pode escolher o que tu vai querer ser e tal, tudo mais, de pai e aqueles lances das armaduras também, que cada uma faz um tipo de coisa. Em customização. Então, e falaram que vão deixar o jogo livre de, como se fosse mundo aberto, né, pra cada acrescentar modos de histórias e tal. Eu gostei. É o jogo que vai pra tentar competir lá com o Destiny 2, esses jogos. Esse é o jogo deles, o carro-chefe deles, eu acredito. Vamos ver se vai dar certo, né. Mas, por incrível que pareça, essa foi a conferência da Electronic Arts. Microsoft. E aí a Microsoft já me começa lá com o vídeo do Halo Infinite. Aí todo mundo feliz assistindo aquele vídeo lá lindo e falando, senhor, que jogo é esse? Que maravilha. Que jogo é esse? Não mostrou nada. Só então, exatamente. Só que aí o Phil Spencer já sabe no palco e já anuncia que o jogo está em desenvolvimento. Mas não dá data, não dá nada e nem apareceu o gameplay. Só foi pra impactar mesmo, assim, o pessoal. Quer dizer o quê? Que aquilo ali pode ser o Xbox 2. Que é, já pode ser nem pra gore isso aí. Xbox Tio é ótimo. Nem sabe se vai ser Tio. Tu acha que vai ser Tio? Pode ser Xbox Infinity. Isso mostra que a Microsoft já aprendeu uma lição. Porque a Microsoft antes tinha mania de botar data em tudo, falar tudo. E aí dava errado, aí tinha que cancelar, tinha que atrasar e tal. Agora não, eles tacam, igual a Sony faz. Taca o vídeo lá e fala, tá aí, ó. Um dia vai, quem sabe, talvez. Mas Deus é isso, né? Aí o Phil Spencer ficou lá enrolando, falando que é um orgulho, não sei o que, que eles ouviram tudo da comunidade, que é uma comunidade não sei o que mais do que, e já me apresentou lá o Warren, The Wall, The Whisper, né? Whisper, né? Uma coisa assim, né? Apresentou de novo, né? Porque já tinham mostrado ano passado, né? Anunciaram, né? Eu já curtia pra caramba o primeiro e o segundo também, o que eu vi, assim, eu gostei pra caramba, assim. Vocês curtiram o jogo? Sim, eu gostei bastante, tanto que eu comprei hoje. Caraca! Fiz, tá comprando comprou, tudo, hein, Fiz? Calma. Comprei hoje o primeiro. Ah, o primeiro. O Old também jogou o primeiro, até falou no podcast já. Tava em promoção no Xbox. Tava, acho que R$20 eu comprei. Ah, você comprou a versão do Xbox mesmo. Isso, mas o primeiro, não foi o segundo. Aí depois do Warren, aí veio lá o Sekiro Shadow of the Tomb. Porra, lá, esse eu empolguei. Esse aqui eu empolguei. Esse aí, todo mundo achando que era o... Era esse que o pessoal tava achando que era o Tenchu? Não, né? Tenchu? Era esse, né? Era esse. Casa dos Telhados, era, acho que é esse mesmo, né? É, todo mundo falou assim, não, é Tenchu. Aí... Não, eu achei Nioh. Também o pessoal ficou do Nioh também. Mas eu achei que foi uma Nioh. Mistura. Mas todos esses jogos de hoje em dia, dessa pegada, assim, tem esse pegada meu Nioh, dos desenvolvedores desse jogo, depois comentaram, depois no final, que ele tem, tipo, uma essência mesmo do Tenchu mesmo, assim. Samurai, tem a pegada samurai, Todo mundo achou, assim, o pessoal, eu vi nos chats, assim, o pessoal tudo, não, é Tenchu. Aí quando apareceu lá o nome, assim, Sekiro, o pessoal, que é isso? Sekiro, o nome eu achei feio, mas tudo bem. Sekiro, não sei lá, não passa coisa, o nível do jogo, né, aquela coisa macabra, aquela, tu viu o início, né, como começa aquele cara raspando aqueles ossos, aí o cara sem a mão, só cheio de coisa, aí Sekiro, porra, nome de desenho de sei lá, de bonequinho. Não, mas o que esperar é uma coisa meio Dark Souls, né, porque é do mesmo pessoal. É, tá falando soft, então, né? Pra esperar uma jogabilidade no estilo. Aí depois sobe no palco lá o Tom Hardy, né? O dos manda-chuva lá da Bethesda, pra anunciar lá o Fallout 76. O pessoal falou, pô, eu gostei, cara, desse troço. Achei bacana a ideia do... Nossa, legal pra caramba. O pessoal assim, metendo malha... Não, eu não entendi. Ah, não, é porque o pessoal queria, tipo, uma evolução gráfica gigantesca. Eu acho que ele vai ser parecido com o 4. É. Primeiro que eles já começaram a ser produzidos próximo. E pras plataformas de agora, PlayStation 4, Xbox One. O dia que chegar lá o Xbox 2 e o PlayStation 5, o jogo vai ser gráfico diferente, né? Mas eu acho também que é porque o pessoal não sabia o que seria de história, né? Tipo, aí depois eles revelaram que o foco é online. Tô online. Uma coisa meio MMO. Cara, a Microsoft começou com hype bem pra cair, manteve até o final, mano. Pra mim foi... Esse ano a Microsoft mitou pra mim. Mas o Phil Spencer já começou logo no começo, já falou que o negócio... Você lembra que ele falou no começo? Só que ele deu uma mentira. O Phil Spencer, quando subiu a primeira vez, ele chegou assim, ó, a gente tem 50 jogos pra falar, sendo 18 exclusivos. Eu falei assim, nossa mano, a gente vai ficar 3 horas aqui vendo essa conferência. Mas aí até então, quando chegar o momento da pegadinha, eu vou falar, né? Mas aí eu falei, nossa, e comecei a contar, né? Eu fiquei contando que era jogo exclusivo, que eu tinha que dar 18 jogos exclusivos. Nossa, e no caderninho, e os, né, outros 50. Safada. No caderno. Tanto que o Warren é um jogo exclusivo do Xbox. Aí eu já tinha contado, e o Halo Infinite, né? Então eu já tinha contado. Não, mas é exclusivo sistema Microsoft. Você tem que entender que é sistema Microsoft. É que nem o jogo que só é exclusivo pra Play 4. Hoje em dia exclusivo dura um ano mais. Nem um ano dura. Não, mas os exclusivos, quando eu falo exclusivo, é daquele, é do sistema, assim, isso, entendeu? Vai. Aí que, né, eu já contei lá. Halo e o Ori. Aí, beleza. Aí eu fiquei esperando os outros 50 e os 18 exclusivos, né? E aí, beleza. Depois do Fallout, tivemos lá o Captain Spirit, lá, né? Tipo um DLC, sei lá, umas coisas lá do pessoal do Life Stranger, sim, lá com o molequinho. Eu achei meio meh. Esse molequinho era de sexo pois quando era criança. Ele queria ser o super-herói. Lembra esse ele? É da Ozone Game nesse jogo, então. Mas eles falaram que não é um Life Stranger 2, mas coisas que acontecem nesse jogo e pessoas que vão aparecer nele vão estar ou vão fazer parte da história do Life Stranger 2. Esse jogo me lembrou um desenho muito antigo do Macaulay Culkin, Mighty Max. Ele tinha uma ideia mais ou menos assim, que tipo... Tipo, tinha uma casa da árvore, aí ele, tipo, imaginava... Ele me lembrou aquele joguinho do PlayStation. Heart of Darkness. Heart of Darkness. Então, mas não foi muito. E aí depois veio lá o vídeo do Crackdown 3. Eu não curto muito esse jogo. Tem gente que gosta pra caramba, mas eu não acho muito legal. Assim, futurista, assim, assim. Ele é meio aquele negócio, já que o... A Sony tem lá a série Infamous, e a Activision tem lá o Prototype, que sai pra todo mundo, a Microsoft quis ter, tipo, o Crackdown lá, né? É, o que eu sei, assim, de fama, um amigo meu joga, ele falou que é legal, assim, a multiplayer, porque eu acho que eu não sei se era o 2, acho que era o 2, dá pra jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo, aí era legal. A atração mesmo é o Terry, né? É, esse aí o que, assim, me chamou uma atenção é só o carisma do Terry Crews mesmo. Vocês pensam, falo na internet que esse jogo é um simulador. Simulador. É verdade. Basicamente. E aí depois veio lá o vídeo do Nier Automata, que tava vindo pro Xbox, né? Que até então ele era só de PlayStation 4 e PC, era, né? Aí veio o Nier com todos os DLC. Completaço. Aí veio também o vídeo lá do Metro Exodus, só que aí veio anunciando a data de 2019, né? Também já é um barato que a gente já sabia que ia ter pro PlayStation 4 e pro PC. Já tem no Steam a página faz tempo, né? Só que o jogo ainda não saiu, né? Só 2019. Veio também o vídeo lá do Kingdom Hearts 3, 3, né? Também. Que é a primeira vez que Kingdom Hearts vai estar na Microsoft. Deus, um vídeo bonito, assim, só que é um vídeo que já tinha aparecido. Não sei se tinha vazado, mas é um vídeo que a gente já conhecia do Kingdom Hearts e tal. Assim. Não é nada novo, assim, do que mostrou do Kingdom Hearts. É, cara, tipo, já tá muito maçante já esse negócio. Tipo, a Square tá muito chata. Cara, já tá cansativo esse negócio do Kingdom Hearts. Ninguém aguenta mais ver trailer. É, agora entrou o Frozen, né? O pessoal do Frozen, só daquele outro desenho, mas, cara, o Hércules também. Então, mas esse vídeo que passou na Microsoft, já tinha passado em todos os lugares, já conhecia. Ele só passou na Microsoft pra falar assim, ó, tá no Xbox, entendeu? Porque a pegada da Microsoft nessa E3 foi falar assim, ó, tá vendo? A gente foi atrás do que o público queria. A gente foi atrás de jogos novos e tal, e foi atrás das empresas japonesas, que não lançava nada pra gente, aí foi atrás da Square e tá lançando Kingdom Hearts. Aí, depois disso aí, depois desse vídeo, veio lá o vídeo do Seas of Tears, falando das duas expansões. Esse jogo tá fazendo sucesso. Dá pra entender aí, essa porra. É, tá, entendo. Incrível. Falei, e eu vi assim, eu não curti o jogo. Tá fazendo sucesso do caramba. E ele é Xbox e PC. E o Windows 10, né? Nem Windows 10 ainda. Mas sei lá, a ideia é bacanona, mas não esperava isso tudo, não. Esse vai, esse hype todo, não. O cara tava numa vontade de jogar jogo de pirata, viu? Assim, que eu desacreditei, né? Porque pra fazer esse sucesso que tá fazendo. É porque o pessoal do Xbox, assim, desde o 360, que eu joguei muito. Assim, no online, o pessoal é muito voltado pra esse multiplayer, tipo, do grupo, de ter o grupo, conversar com o pessoal. Na verdade, foi o Xbox 360 que começou isso, né? Exatamente. A live, tipo, o GTA V era o jogo pra fazer isso. Tanto que a Sony correu atrás com a PSN depois que viu que isso aí tava fazendo o maior sucesso. Sim, na Por isso que enquanto na geração PlayStation 3, a PSN era aquela porcaria, porque tava correndo atrás pra ver se chegava perto do que a Microsoft fez no 360. É, e por isso que tem muita diferença, assim, do pessoal que gosta do PS4, PS3, gosta mais da Sony, e o pessoal que gosta também da Microsoft. Geralmente eles não se batem. Depois do Sea of Thieves veio lá o vídeo do Battlefield 5, né? O mesmo vídeo que a gente viu na apresentação da Electronic Arts. E aí veio uma das coisas lindas da Microsoft, que foi o Forza Horizon 4, que agora vai se passar no Reino Unido. Cara, que jogo lindo! Já isso, começou aquela Lamborghini. Isso é uma revolução linda, de jogo. Linda, caralho, gráfico, linda, nossa linda, senhora. Linda, mano. Franquia que eles se orgulham aqui, porra, muito bonito mesmo. Acho que o Forza é o da atualidade, é o melhor que tem de corrida assim. Tem diferente aqui que agora tem as 4 estações lá, mudou o ambiente, né? E aí, o Spencer volta ao palco pra anunciar lá que tinham criado lá em Santa Mônica lá o novo estúdio The Initiative, que eles iam ter toda a liberdade e tal, e que tinham adquirido lá a Playground Games, comprou vários estúdios em Ninja Theory, Compulsion Games, a Ninja Theory. 5 estúdios, todo mundo caiu pra trás quando falou que tinham adquirido Ninja a Ninja Theory, o pessoal bolou. Caramba! Aí nessa parte eu comecei a achar mais interessante a conferência, porque até aí tava meio morno ainda. Não tava ruim, né? Mas tava meio morno. Aí depois daí pra frente. Não, melhorou. O bagulho ficou doido. Então, e aí depois dessa surpresa aí dos 5 estúdios, né? E a Ninja Theory, né? Aí veio lá o vídeo lá do E-Rap Fit. Não sei se esse jogo já saiu, se nunca sai. Toda E3, toda E3 tá esse vídeo lá e eu nunca entendo esse vídeo. Ai, senhor. Aí veio lá o Battle Playground, esses jogos aí que o Cisne agora gosta pra caramba, né, Cisne? Tô começando a jogar. gostar, não é que eu gosto, né? É tipo esses Battle Royale da vida, aí, não é? Isso aí é sobrevivência, né? Modo sobrevivência. Aí depois veio o vídeo lá do Tales of Vesperia Definitive Edition, que é um jogo que já tinha pra PC e pra PlayStation 4, só que aí esse vai ser definitivo porque tem todos os DLC. Foi, assim, meio importante porque é a primeira vez que tem a série Tales chega na Microsoft. É. Aí depois disso aí do Tales veio lá o vídeo do The Division 2, que agora se passa em Chicago. Um era em Nova York e agora em Chicago. Mas também foi um vídeo, assim, que a gente já tinha visto, assim, não teve, pelo menos até então, não teve nada de tão, assim, normal, diferente na conferência da Microsoft no The Division, né? Daqui a pouco tá de graça, você já sabe, jogo da Ubisoft. E aí, depois do vídeo do The Division 2, subiu uma engenheira lá da Microsoft, tava empolgada, só que não, pra falar, do Microsoft Game Pass, e falando das novidades, não sei o quê. E aí, que se revelou a pegadinha do Phil Spencer. Já que lá ele tinha falado que seria 50 jogos e 18 exclusivos, então, quando essa mulher começou a falar, ela me fala assim, e agora eu vou mostrar o vídeo com todos os jogos que você pode ter no Game Pass. E aí nesse vídeo me mostra uma par de jogos. Jogos que já tem, que já saíram pro primeiro Xbox, pro Xbox 360, jogos que tem pra PC e um monte de coisa. Jogo velho, deixa de ser exclusivo pro videogame, velho. Beleza, então, só que passando rápido assim, e aí você, não, beleza. E aí foi, só que em todos aqueles vídeos que passou e aqueles jogos que passaram ali, eles contam. Taro, porque quando você chega no final da Microsoft, não dá. Agora, se você contar aqueles jogos daquele vídeo, aí dá. Aí você sacanagem. Ué, não deixa de ser, deixa de ser. O cara não mentiu. Ele em nenhum momento falou que era 50 novos exclusivos. Ele falou que era 50 exclusivos. Você também, hein? Mas independente disso, a Microsoft foi melhor. Então fazia um vídeo maior, então. Mas fazia um vídeo maior. Tem que ser fazia um vídeo maior, mesmo. Né? Aí, depois disso aí, né? Aí eu falei, nossa, a Microsoft tá top. Só que eu ainda não tinha percebido. Switch, eu não tinha percebido a pegadinha. Switch. Aí começa lá a aparecer lá o vídeo do Shadow of the Tomb Raider. Aí é o vídeo também que a gente também já tinha visto. Batidão. Aí começa a passar um vídeo de skate. E o cara andando de skate e todo mundo. É a série skate. A série skate tá voltou. Volta. Todo mundo assim. A internet começou o febre. Todo mundo. Skate voltou. Caramba. E aí o pessoal. Nossa, será que a Electronic Arts fez uma apresentação e não mostrou que a série skate voltou só pra deixar pra Microsoft? E aí todo mundo. Nossa, a Electronic Arts foi burra. Só que aí de repente aparece lá. Session. Aí, pra que é Session? É o nome do jogo. Aí fala assim, mas peraí, não é isso que... Não, é o novo jogo que tá no Kickstarter. A Microsoft foi lá e já botou um dinheiro pro jogo ser financiado, mas o jogo ainda já nem tá. Saiu. Nem tá sabe no... se vai gente... sair, E nem sabe se vai ser bom. É um vídeo assim que não mostra nada, só o cara andando. Assim. Mano, a Microsoft tá certo, aprendeu com a Sony, certo, tudo essas coisas. Tem que aí veio lá o vídeo lá do Black Desert. Meio assim, também não nada demais. Aí sobe ao palco lá o... Como que é o nome dele lá da Capcom lá? Não, ele subiu depois. O vídeo veio antes. Ele subiu antes. Para o Cial. Não, foi pô, o vídeo primeiro? Foi o vídeo primeiro, porque se ele subisse, todo mundo ia saber. Ah, é verdade. Primeiro veio o vídeo. Não, nesse momento eu me lembrei da gente comentando lá do episódio de volta 98, que a gente comentou assim, não, a Capcom falou que tem dois anúncios pra fazer. Aí foi o primeiro anúncio que ela fez. Foi o Devil May Cry. Mostrando o Dante, o Nero... Todo mundo, não. Mano. Foi lindo demais, assim. O pessoal explodiu, assim. A internet veio o delírio. Tem os meus poréns, porque primeiro é a Capcom, né? A Capcom a gente sempre espera o pior. E não tem data, né? Tem, outono, tem data, sim. Tem. Outono, ano que vem. 2019, ah, outono. Isso é em março. Ano que vem? Outono. Em março. O que eu ia falar aí, que eu já esqueci, é que sobre as modelagens dos personagens, né? Tem aquela menininha lá, ela ficou perfeita a modelagem dela. Só que o Nero, ele ficou tão diferente que você não reconhece ele. É, o Nero tá parecendo do DMC. Mais velho, né? Dante você vê que tá mais velho mesmo. O Nero parece um personagem do que alguém do DMC. DMC, que é. Sobrou de rascunho e jogaram pra esse daí. Tanto que todo mundo achou que era o DMC 2 no começo, assim, por causa do visual. Cara, também. Se fosse, ia até ser... Até cheguei no Discord lá, o Finch veio, parece uma... Ia ser muito... Ia ser um tiro de 12 no pé, assim. Mas a Microsoft, a gente sabe que ela poderia ter feito isso, né? Botado na conferência dela uma coisa dessa, mas não foi o caso. E aí no finalzinho do vídeo Dante aparece lá moto, o Dante, tipo, falando, uma moto, assim. Bem tiozão já, gostei, né? Gostei. Bem tiozão, é. Só não gostei porque não mostrou a Trish, nem a... Eu esqueci a outra também lá. Ah, que fica com o Dante. Ah, mas aí tu quer demar também, né? Isso é só pra era dar um arrepio. Isso aí não, só foi pra dar um arrepiozinho, só. Isso foi pra dar um arrepiozinho. Teve um vislumbrezinho, assim, do Virgil. Possivelmente o Virgil. E aí tivemos lá o vídeo lá do DLC do Cuphead, né? O jogo saiu em 2016. Jogo do inferno, jogo do demônio. O DLC já tá disponível ou ainda vai? Isso eu nem lembro agora. Não, é só ano que vem, parece. 2019, só 2019. Vai ter um novo chefe e a nova personagem só. E aí vem um jogo que eu gostei pra caramba, assim, um vídeo que é um tal de Tunic, que é um jogo, lembra Zelda? Foi feito por um cara. Até o Phil Spencer subiu no palco pra falar assim, esse aqui é mais uma coisa que dá orgulho, assim, quando eu fui ver, foi feito por um cara e o nível do jogo. Quando o jogo começou, assim, passar, eu fiquei besta, assim, ele já tem página no Steam. Eu até botei na lista de desejo. O estilo dele é como se fosse no Zelda do Super Nintendo. Mas e aí, depois, vem um outro vídeo também, que a internet também começou a pegar fogo, teve o reboliço, que foi o do Jump Force, o jogo da Bandai, lá, que o pessoal já começou... Hoje pirou, que começou a aparecer lá, Goku, começou o na real, Naruto, todo mundo. A gente só lembrou de J-Stars. É, aí então, mas eu pensei que era a continuação daqueles J-Star Victor, aqueles jogos assim. Exatamente. Mas é a mesma empresa, né? Na Spike. Quando eu vi o Naruto subindo no meio dos carros, eu falei, caralho. Foi isso que desanimou a gente. Mas o gráfico é bem diferente agora, parece um negócio bem sério. Assim, eu não um gostei bem... do gráfico. É porque eles misturaram, eles deixaram o visual real da cidade tá bonito, mas só que colocaram reais, que os personagens reais. Não combina. Não dá. Aí não combina. E aí vem lá o vídeo do Daylight 2. Ninguém liga, todo mundo quer falar do Jump. É um jogo que, tipo, o pessoal tem a comunidade e tal, e agora parece que vai ser melhor. O 2 vai ser melhor, assim, vai ser mais aberto e tal, mas é aquele negócio, o pessoal que gosta de jogar esses jogos que o Cisne gosta de fazer vídeo hoje em dia, né? Tipo, a parkour, sobrevivência e tal. E aí vem o teaser, só o teaser, nada demais, de uma língua, e essa língua é comendo uma mosquita. E era Battletoads, que em 2019 está de Isso volta. Foi, e ainda mostrando do... Que... Falando lacrou, que vai ser do clássico. Não, o pior é que ela aprendeu com a Nintendo, né? Ela só mostrou o logo. Estamos fazendo jogo. É que nem ela fez, a Nintendo fez com o Metroid 4. E aí botou lá, falando assim que vai ser no modos antigo, retrô. Vai ser nos modos retrô. Ainda nem vai. Já falou que vai ser dos modos retrô. Então a gente ficou super empolgado. 2D e meio. Prepara pra ser 2D e meio. É, 2D. Então, mas é meio. Retrô, né? Pelo que eu entendi, vai ser do estilo. Pareceu aquela motinha, né? Batendo. Vai ser naquele estilo gráfico, desenhado. E aí veio lá o vídeo do Just Case 4, que todos os vídeos que já aparecem sempre é o furacão, todo mundo só falava do furacão, não, o furacão que tá chegando, tornado, sei lá, tá chegando. O Joe Higashi, caraca, Just Case, os caras cada dia aumentando mais o mundo e fazendo coisa, mó doideira, né? Eu acho mas da hora, assim, eu ainda prefiro o primeiro. O primeiro é mais Ah, difícil. O primeiro toscão lá, mas é legal, eu gosto de todos. Então, mas nada demais, esse vídeo a gente já conhecia também, a Microsoft mostrou, mas já tinha passado, já tava na internet. É que o pessoal começou a soltar os vídeos antes das conferências também, né? Quando chega já não tem mais, né? Acaba com tudo. Por que que não segura essa porcaria? Então, a maioria tava já na internet e nem é porque tinha vazado. Porque quando é vazado, beleza. Fala, não, os caras vazou. Não, é mas mancado. É mas não foi vazado. Já tinha soltado. É, então. E aí, já assim, já antes de fechar as portas da Microsoft, só veio lá o vídeo do Gears of War Pop. Um jogo lá de celular, lá... Essa parte com os personagens foi muito engraçado. Então eu tava assistindo com o Old, a gente conversando, e pô, Gears, massa. E tipo, aí todo mundo da plateia, eufóricos, aí apareceu o Pop. Aí tipo, silêncio. É, todo mundo silêncio. E aí os personagens Foucault que chama, né? Foucault, sei lá. É, aí o pessoal, mas que é isso? Não sei o quê. É, aí os caras, aí aparece, é isso mesmo, que é o jogo pra celular. Pra Android, cara. Silêncio. Ah, meu senhor, que é isso? E aí depois a mina me anuncia lá o Gears of War Tactics, que aí vai ser também um jogo do Gears of War, só que tático. E aí sim, vem lá o nome de Gears of War 5. Que aí todo mundo, caramba, é, aí todo mundo. E já falou, vai ser a protagonista agora, vai ser a Kate, né? Que era a menina que tava no 4. Que eu no 4 é o filho lá do Phoenix, né? E aí o cara não empolgou muito, e o pessoal, tipo, matou o cara. Aí agora vai ser a Kate, mano. A menina roubou a cera do bagulho. E aí já falou que é pra 2019. Trollar, legal. Mostraram lá os seus bonequinhos primeiro, chip, e depois jogaram na cara. Aí, toma aí o 5, toma. Os gráficos bonitão, mano. E aí no finalzinho, Phil Spencer volta, né? E fala que esse é o novo estilo da Microsoft, esse é o mundo Xbox, né? E que escuta todo mundo, blá, né? Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E que sim, os engenheiros deles já estavam desenvolvendo novas coisas, pesquisando novas coisas pra um novo Xbox. E se chama Scarlet. E ele falou de streaming também. Aí pra sair, ele fala assim, não, agora vou me retirar. E aí, quando vai falar pra se retirar, entra tipo um código lá, um negócio como se tivesse hackeado a conferência da Microsoft. Então, mas o que aconteceu? Não sei o quê. E aí começa a passar uns códigos lá de The Witcher e não sei o quê. The Witcher e mas o que no que começo, The Witch aí no aparece? Começo, quando apareceu esse hacker, eu pensei que ia ser o Hacker. Não, eu também pensei, pela ideia eu também pensei. O 3, não, eu pensei que era alguma coisa do 2, porque eu falei, o 2 saiu agora, não vai, eu pensei que era o do 2. O 2 já saiu, tem 30 anos já, que vai lançar mal o que ali. Só que aí quando começou a aparecer lá nos códigos lá The Witch, eu falei, não é. Aí quando mostrou lá The Witch, eu falei, não é. Aí daqui a pouco, CD Projekt. Aí eu falei, nossa, é Cyberpunk, pô, e era isso mesmo. E aí aparece o vídeo lá do Cyberpunk 2077. Meu senhor, esse que aí, coisa linda, meu. Como eu amo essa Red Project, eu amo essa empresa. É lindo aquele... Não nem tem nem data, nem tem nada. Muito tem provavelmente data, é pra 2077. Próxima... É, 2077, exatamente. É, com certeza é pra próxima geração, mas, meu, é demais, assim. E já falou que o jogo vai ser em primeira pessoa, né? Isso que já falar depois, assim, falar que o jogo vai ser em primeira pessoa. Mas a conferência da Microsoft, os caras se redimiram. Assim. Sim, eu achei é muito bom. Em anos mesmo. Mas a do ano passado ela já tinha sido relativamente boa. Bethesda. Na Bethesda, antes de começar o trailerzinho lá de Rage 2, os caras começam com a piadinha, né? Falando lá que eles iam começar com o vídeo de um jogo que já tinha vazado de um supermercado super conhecido que não sabe guardar segredos. E aí, antes de começar o vídeo rolar, subiu uma banda lá maluca, e aí começa a tocar lá a música do trailer do vídeo, e aí solta o trailer do Rage 2. Que a gente é engraçado, tá a cara do pessoal na plateia lá, com o pessoal na banda tocando, e o pessoal com cara de bunda lá. O que eu tô fazendo aqui? O que é isso? O pessoal não sabia se era banda famosa, se era desconhecida, o que era que tava acontecendo. Aí era só os caras lá que fez aquela... tocando a música do trailer lá. Mas, e o trailer também foi o mesmo trailer que a gente já conhecia, né? Mas esse jogo, essa franquia tem força, maluco. O 1, vocês gostaram? Eu gosto. Eu gostei do 1. Eu gostei desse trailer do 2 aí. O trailer tava lindo, né? Mas o jogo, será? Não, mas então, mas é um jogo meio diferente, assim. Mas eu gosto. É de sobrevivência também, né? De sobrevivência. É, só que esse de agora, o 2, pelo que eu entendi, vai ser um mundo aberto, você vai dar pra fazer um monte de coisa, mudaram muito. O outro era, o 1 é tipo meio linear. Pareceu o Mad Max com mais coisa, com mais gente na rua. É, então, mas o 2 é bem diferente do 1, mas eu gostei do 1. Eu nem sei, eu nem sei porque que é tão desconhecido assim, o 1 é bom, assim, pra ser tão apagado. Ele é do Sony, do PS4? É de todo mundo? Não? Pra todo mundo. Bethesda é mãe, filho. Só que é pra 2019 ainda, não é pra agora esse jogo, além de tudo. E aí, depois do vídeo Rage 2, né, a banda sai, aí os caras começam lá com Elder Scrolls Legends, né, aquele jogo de cartas. É. Meu, esse jogo de cartas já começou lá, eu acho, em 2016. Você vê como que tem força esse negócio. O cara ainda tá acrescentando mais coisas, não sei o que lá. Apesar da loirinha jogando, né, assim, rindo, e todo mundo que, porra, essa aí tu vai ver. Mas esses jogos, esse é bobaio, né? Não, mas jogo de carta, mano, o pessoal pira, porque tudo tem jogo de carta e toda hora os caras lançando mais. É, The Witcher que eu diga, jogar Gwent no Witcher. E aí, depois de sair Legend, eles começaram lá a falar do Elder Scrolls Online, né? A expansão lá, isso tal, de Sunset. Morre, se o jogo de carta tá até hoje, imagina agora bom, um jogo online. Paga um pau pra esse jogo. E aí, depois de falar da expansão Sunset, aí começa a rolar um trailer lá que em poucos segundos eu já percebi que era o que eu tanto queria. E os caras ainda ficavam, será que é Doom? Será que é Doom? Aí apareceu o personagem lá no alto com aquele do braço com que atira os míssil, assim, todo mundo sabe que é do Doom. Os caras, será que aquele cara é do Doom? Aí só depois que escreveu Doom na tela que os caras se ligou. Aí os caras, quando apareceu o nome, os caras perguntando se era Doom ainda. É? Então, o Doom Eternal. Mano, os caras é Doom, mas todo mundo sabe que é Doom. Lá, os caras, será que é Doom? Porra, cara, será que é Doom? Pegadinha? Mano. Será que é Mood? Será que é Mood? E tá invertido? Mood? Pena que não mostrou muita coisa, só mostrou aquele negocinho ali rapidinho. E o boneco do Doom no final, com aquele capacetezinho dele. Eu fiquei surpreso por ser, tipo, faz 2 anos ou 3 que saiu o Doom, né, o novo, aquele Doom 2016. E agora jogo já tem lindo. Um novo, assim, eu já fiquei meio... Ah, tá vendendo. É, tá jogo bom, lindo, cara. É maravilhoso. É, tá vendendo. Mais, fiquei super empolgado com o bagulho. Burro fui eu que não zerei antes que minha placa queimasse. Comecei a jogar e parei. E não foi por falta de incentivo, porque eu fiquei falando pra caramba pra você jogar. Eu e o Woody até assistimos um dia você jogando, dando risada. Ah, você. No início. Ruim pra caramba. Então por isso que ele desistiu de jogar, a gente não deixava. Traumatizei, pô. Falei, cara, eu sou uma merda. não vou jogar mais não. E aí depois do vídeo do Eternal, lá começou, subiu um carinha lá pra falar do Quake Champion. Né? Champion. É um jogo... É Champion, é Champion ou é Championship? Eu nem sei. Championship. É, aí vai falar que os caras tá super empolgado, né, com a comunidade, que estão desenvolvendo, não sei o quê. Eles podem estar empolgados, mas o online dele... Tentei, não vem ninguém, mano. Tá meio triste. Tá meio abandonadinho, assim. Meteram um game de graça pra ver se dá uma tunada. A ideia mas é o jogo muito ainda boa. Tá em desenvolvimento, né? O jogo ainda tá em desenvolvimento, assim, cara, né? Mesmo assim, não justifica tá vazio. E o ruim é que esse Quake Champion é só pra isso, é só pra online. Ele não tem campanha, não tem nada. Se não der certo no online, morreu, né? Isso que é triste. É um jogo bacana, que, porra, muito afim de jogar. Peguei ele, vou dar mais chance, vamos ver. Aí depois veio lá o cara pra falar da atualização do novo modo história pro jogo Prey 2. Com R mesmo, e Prey. O jogo só saiu pro Xbox, que contradição, né? Lógico que não. Saiu pra Xbox, pra PC, tem pra tudo. Vai lá no Steam, meu filho, tem esse jogo. Eu tentei jogar uma pegadinha, mas não ficou legal. E aí depois do Play, aí começou a rolar o videozinho lá do novo Wolfenstein Youngblood, um jogo que vai ser copy. Pelo que eles falaram, vai dar pra jogar em primeira pessoa, normal, mas ele é focado a campanha copy, assim. Tá tudo virando copy hoje em dia. O Wolfenstein já não é, tipo, multiplayer. Play, assim, é tipo pra ser copy mesmo, pra você jogar campanha, o modo aí, história lançou, e copy. E lançou também pro Switch, né, que não tinha o Wolfenstein. Lançou aquele The New Colossus, lançou. Não, mas aí já tinha, mas não lançou agora, né, já tinha lançado. Antes da E3, logo depois disso aí, veio o momento que o Cisne espera. Em E3 passadas já tinham muito, e nessa E3 foi um momento muito raro, que foi o momento VR, pra falar que o Play e o Wolfenstein iam ter modos VR. Não, pra dizer que não tá morto. Não, mas aí pra você ver, coisa que, tipo, em 2016, todo mundo tinha lá seu VR, todo mundo teve várias partes dedicadas pra falar de VR e tudo. Nesse, ó, como que foi? Mó rapidinho, assim, já era. Na Bethesda, ó, a gente já falou de Electronic, de Microsoft, só agora que tá falando de VR. Só pra você ver a maravilha. Calma que ainda vai ser, os humilhados serão exaltados. Aguarda aí. E aí, depois disso aí, subiu lá o Toad, Howard, né? O pau pra falar lá. O Toad do Mario, não. O Toad do Mario subiu lá. Ele subiu zoando. O Howard. Tipo, o Howard, ele subiu fazendo Howard, a... É, ele subiu pra fazer a brincadeirinha lá. Ele falou assim, um vídeo que vocês, um jogo que vocês vão gostar muito. Aí ele já falou, Skyrim. E aí o vídeo era tipo uma brincadeira, assim, tipo, tudo no vídeo era pra mostrar que tinha Skyrim. É, tipo, copo do Skyrim, geladeira do Skyrim, não sei o que lá. Tudo tinha Skyrim no vídeo. Vocês reparam, você viu isso aí? Aí ele, quando voltou, assim, ele brincando, assim, que tudo tem Skyrim hoje em dia. Só que aí, na verdade, pra falar do novo Fallout, né? O Fallout 76, né? Aí começou o trailer que a gente já viu, né? Microsoft, e aí depois desse trailer passou na Microsoft, aí ele falou assim, então, mas todo mundo já tinha visto esse trailer, então a gente tem coisa novo. Aí começou um trailer já com gameplay, já mostrando, né, os caras andando, jogando, e aí ele falou que o jogo vai ser totalmente online, vai ter lá um modo que você vai poder ativar lá as bombas atômicas lá, um negócio assim, um negócio bem, achei bem da hora, assim, o jogo tá prometendo, e falou que é pra esse ano, né, novembro, 14 de novembro de 2018 ainda. Eles mostraram o kit, né, que vai vir com o jogo, né, pra quem vou comprar em pré-venda, eu acho, em pré-order, né? Capacete, a mochilinha, tu viu? O mapinha. E depois desse Fallout 76, ele anunciou lá que o Fallout Shelter ia chegar pro PlayStation 4 e pro Switch. Já tinha pra PC, celular, ia chegar pro PlayStation 4 e pro Switch. E aí começou lá a falar do The Elder Scrolls Blade, né? Que vai ser pra celular. O que eu achei legal desse Elder Scrolls Blade é que você pode jogar com o celular tanto na vertical quanto na horizontal. Eu achei mó bagulho doido. Eu não lembro de um jogo assim de celular que dá pra fazer isso. Ou é na horizontal ou na vertical. É, geralmente é na horizontal só. Os jogos de celular, ou é de um lado ou de outro. Assim, agora você tá jogando de um jeito, você pode virar ele. Tanto que ele falou assim, que eles sonham de ficar sabendo que alguém entrou numa reunião e jogando coisa e fez uma reunião jogando, assim, e ninguém percebeu. Ele até brincou, assim, a pessoa deu risada. Assim. É, por causa que, tipo, já que ele pode jogar na vertical, né, você pode jogar só com uma mão. É, e outro, esse Elder Scrolls Blade, ele vai, modo online lá que você vai criar a cidade e, por exemplo, seu amigo cria uma cidade, aí você pode visitar a cidade que seu amigo criou. E aí, se você cria uma cidade, seu amigo pode visitar a sua cidade. Você vê como que os jogos de celular tá super evoluído já, né? Esse ano teve bastante na E3 de celular. Mobile tá tomando conta. É, realmente. Essa E3 foi a que os caras começaram a olhar bastante assim, os jogos de celular. É, então. Aí depois disso aí veio lá o jogo lá, o Starfield, a nova franquia lá de nave. Aí os caras anunciaram que estão trabalhando num jogo que já tem alguns anos. E aí começa o trailer e fala que é o Elder Scrolls 6. Só que o jogo não tem data, não tem nada. E muito provavelmente isso aí já vai ser pra nova geração de consoles. Montanha no trailer. Ah, nada. Nada, mas era bonito. Uma coisa que você vai falar, é bonito o bagulho, mas é que não é. Nada. Fumaça e coisa só, mas nada. Não viu nada, dava pra ver a fumaça. Só faltou no final aparecer aquele ator lá do Kojima pelado. Aí o sexo ia pirar. Só faltou ele aparecer ali. Então, mas aí o pessoal ficou doido, assim, com o Elder Scrolls 6, não sei o quê. Só que não deu data, não deu nada. E é muito certeza que esse jogo vai ser pra uma nova geração. Não vai ser pra essa geração de videogame. Tá igual o cara do aquele jogo do Cyberpunk. Gostaria muito que fosse nessa geração que o jogo saísse. Mas vai ser nessa. Duvido. E vai ser pra outra também. Ah, ano que vem já tem PS5. Ano que vem já tá o PS5 já. Fácil. Duvido que não. Mas isso aí foi a conferência da Bethesda. Square! E aí a Square me vem lá com o Shadow of the Tomb Raider, um vídeo que a gente já tinha visto e já sabia. A única coisa que falou que... já tinha visto na Microsoft, já tinha visto lá fora. A única coisa é que falou que esse jogo vai ter exploração debaixo d'água. Fazia um tempo que não tinha. Assim. Pelo menos no 2013 eu não lembro. O Old jogou o Rising também, eu não lembro dele ter falado que teve exploração debaixo d'água. Então acho que não teve também. Não, teve umas partes com você mergulha, né? Mas você não explora nada assim. Não tem nada pra você coletar. Só pra você escapar de uma área pra outra. Às vezes até tem um item, você só pega um item perdido lá, só em uma áreazinha, mas nada demais assim. A Lara tá mais musculosa também. Ah, tá a mesma coisa pra mim. E aí depois disso aí veio o vídeo lá de Final Fantasy XIV, né? Mais uma expansão lá, ó. Stormblood, Under the Moonlight e uma expansão, ou sei lá do que, com Monster Hunter. Que aí o pessoal pirou, pensou, nossa, agora sim, porque Monster Hunter lá no Japão é uma febre. E esse jogo também, esse Final Fantasy XIV aí também é bem popular lá fora. Não, 15? Não, 14, é online, meu filho. Aquele online. Nossa, aquele ainda existe aqui? Lógico, o pessoal joga mais do que o 15 aí, filho, vai pensando. Nossa. Então, uma coisa interessante da Square, que a conferência dela foi super curta, foi 30 minutos cravado e só foi vídeo. Só apareceu logo no começo o presidente da Square agradecendo os fãs e foi vídeo atrás de vídeo. E aí depois do Final Fantasy, The Ozomi Adventure Captain Spirit, DLC, sei lá, do Live Stranger, que a gente já viu lá na Microsoft. E foi o mesmo vídeo, foi a mesma coisa. E a única coisa que falou diferente é que o jogo que vai ser grátis pra quem tem um Live Stranger já, né? É um aperitivo para o Live Stranger 2. O de resto foi a mesma coisa que a gente viu na Microsoft. E aí veio lá o vídeo Dragon Quest 11, que já tinha no Japão e agora tá saindo no Ocidente. Vai sair pra agora em inglês o jogo. E também mostrou uma versão de um jogo do Dragon Quest pra celular. Aí e também falou que vai ter pro 3DS também. 3DS eu não vi, não. Essa é. Comentou que também tá por vir uma versão do 3DS pro 3DS. Eu achei bacana porque acho que foi a única coisa que falou do 3DS. Sim. É, porque o 3DS já era. Isso aí eu não reparei que tinha pra 3DS, não. E aí depois veio lá o vídeo lá daquele Babylon's Fall, né? Que é um jogo que vai sair pra PlayStation 4, PC. E vai ser só em 2019, que é um jogo da Platinum, né? Platinum Games. Mas também só foi um vídeo. Isso foi uma surpresa. É, mas mesmo assim foi uma surpresa. Tem toda uma história de fundo ali, com uma linha do tempo também. Pode ser interessante. Ou não. Então, mas o ruim que foi o modelo que a Square fez de conferência. Aí não explicou nada, só passou os vídeos. E aí, o que tava ali no vídeo é o que a gente ficou sabendo. Não tava ali, já era. Aí que nem... Aí já pulou pro próximo, já lá do Nier Automata. Que ia sair a versão pro Xbox One, que a gente já tinha visto na Microsoft, foi o mesmo vídeo. E aí você fala, caramba. E aí depois disso vem o vídeo lá do Octopath Travel, que é o jogo lá, um jogo de RPG lá pra Switch, que lembra bastante, pelo menos eu achei, que parece muito aquele jogo que tinha pra PlayStation, o Suicoden. Você lembra aquele jogo de Suicoden? Que tinha vários personagens que a gente podia jogar. Se eu não me engano, tinha 120 personagens, mas também passou super rápido. É, foi rapidão. Acho que era pra você estar com pressa pra cagar. Não, 30 minutos, cara. Gravado, 30 minutos foi a conferência. Aí, eu jogava o jogo, falava uma merda e ia embora. É, aí já veio o vídeo lá do Just Cause 4. Aí o furacão, tudo. O que já tinha vazado. Vídeo que tinha vazado, que passou na Microsoft. Aí depois disso, o que aconteceu? Veio outro vídeo. O detalhe de Quiet Man. O vídeo do Old, o Homem Quieto. É. É a trajetória do hoje. É um jogo novo, pelo menos, né? E vai sair em agosto já o jogo, né? Mas também não falou muita coisa. E aí? E agora, porrada. Ele dá porrada nos caras, assim, sem falar nada, só dentada. Tu lembra do gráfico do bagulho? Eu pensei que era um filme na hora, mano. Na boa. Mas era um filme. Aí depois você não viu a transição pro jogo, não, na hora não, da porrada? Eu vi, mas mesmo assim... Então. A transição também não foi tão ruim, não. Achei bacana, não. Mas parece um beat-up do só, né? A ideia parece que vai ser isso aí mesmo. E aí depois desse vídeo aí veio lá o Kingdom Hearts 3, o mesmo vídeo que passou na Microsoft, o mesmo vídeo que já tinha saído antes. E aí, sabe o que aconteceu? Acabou a conferência da Square. Por incrível que pareça. A Square me deixou com cara no chão. Assim, eu falei, não tô acreditando o que aconteceu. Ela me fez uma conferência pra não mostrar nada de novo. Nem vídeo diferente ela mostrou. Precisava não, ela mostrou um jogo novo lá. Não, mas eu tô falando dos jogos. Não, mas eu tô falando dos jogos que ela já tinha passado nas outras conferências. Ela não mostrou nada de diferente. Ela foi e passou os meses. Eu falei, nossa, mano, que é isso? A Square, esse ano. E nada de nem comentar do Final Fantasy VII Remake. É, isso que foi esculacho. Nem apareceu o maluco com a espada nas costas, assim, nada. Já tinha boatos que eles tinham reiniciado o processo todo de criação. Cara, não, mas os caras tá falando mesmo que... E hoje já confirmou, porque... É, que recomeçou. O diretor falou que tá trabalhando ao mesmo tempo no Kingdom Hearts há milhões de anos, que ninguém aguenta mais trilha do Kingdom Hearts. E sabe o que vai acontecer? Eles vão reiniciar também esse Kingdom Hearts. Você duvida vai acontecer isso? Fala assim, não, teve super problemas e vamos ter que reiniciar a produção. Não, eles ainda tiveram... Não, ainda tiveram a audácia de falar que cancelaram o Kingdom Hearts pra não perder vendas. Aí e o Final Fantasy saiu do processo de conceituação agora. Agora que ele tá em processo de desenvolvimento. Mas foi isso aí, a conferência da Square. Ubisoft. A Ubisoft, como todos os anos faz, me começa lá com uma dancinha maluca. Só que esse ano foi o Panda que vinha dançando lá de fora, e veio dançando pelos corredores, e veio dançando pra anunciar o Just Dance 2019, mas que sai agora em outubro de 2018. Parece FIFA, todo ano tem um também. Mas é igual o FIFA, meu filho, isso aí vende pra caramba. O pessoal que gosta disso, compra isso todo ano, meu, pra você ver. Pra eles lançar toda hora, filho. Tem minha dúvida, mas eu acho que só pra arcade que vende isso, não é possível. Caseiro, é pra alguém comprar. É pra videogame, filho. É pra videogame. Tanto que sai pra todas as plataformas que tem. Até pro Wii U, se bobear, sai isso ainda. E aí depois me começa lá um vídeo lindo, maravilhoso, que eu fiquei até chorei. Do Beyond Good and Evil 2. E quando aparece, quando aquela nave linda, maravilhosa pousa e aparece aquela menina que você olha assim, você já fala assim, nossa, Jade. It's You, você até chora, assim, você, nossa, olha como que a gente tá agora, grande. Nossa, como que a gente tá Mas grande. Você jogou o Beyond Good Evil? Por isso que você tá falando, eu acho que você não. Nem jogou, você nem conhece o jogo, por isso. Esse jogo não vai ser pra essa geração, tá muito bonito aquele que ele ali pra ser pra essa geração, tenho minhas dúvidas. Tanto que nem falaram nada de data, porque eu tô achando que esse jogo vai ser pra próxima geração, não vai ser pra essa geração. Aquele jogo tá muito bonito, assim, pra ser pra essa geração. Olha que sai, depois aí você vai falar. Só vi porco e a menina do cabelo. Ah, porque você não conhece. Então, você não conhece a franquia, você não pode falar, então, né? E aí, depois disso aí, veio lá o Vila do Rainbow Six, falando lá da comunidade que já tinha atingido os 36 milhões de jogadores, todo mundo, e anunciando que vai ter um documentário sobre o jogo. E aí, mostrando até o pessoal aqui do Brasil, assim, as equipes brasileiras e não sei o quê. E aí, logo depois disso, me entra um gordinho maluco em cima de uma motinha lá, pequenininha, um barbudão lá, ruivo. E aí ele sai, desce da moto, vai subir no palco lá, um negócio bem fakezão, né? Mas ele tentou, né? Aí ele finge que tropeçou e caiu em cima lá do negócio, quebrou lá, coisa lá de falar, pra anunciar lá o Trials Rise. Minha amada franquia Trials está de volta. Tá bonitão. Ah, mas Trials é lindo. Mas agora tá mais. Sempre assim, Trials sempre evolui. Apesar que o jogo da Ubisoft sempre consegue graficamente evoluir. É, a Ubisoft é geralmente gameplay. Eles podem deixar a otimização do negócio rodar mal durante um tempo, não sei o que, mas que sempre evolui pelo menos na parte gráfica, esses negócios eles evoluem. Agora se o negócio é pesado aí já é outra coisa. E aí o jogo, mas o jogo também só sai em 2019, né? Aí pra PC, PlayStation 4, Xbox, Switch. Switchão aí entrando em tudo, quase todos Switch os bagulhos tá entrando, né? Tá aí. Tá presente. Também se não for agora, não vai ser mais, porque o bagulho já é um hardware mais fraco do que os videogames de agora. Se já tá caminhando pro final das gerações, quer dizer que os próximos jogos vai ser muito mais pesado pra ele conseguir rodar. Então se não for agora, não vai ser mais também. E aí depois do Trials Rise veio lá o vídeo lá do The Division 2, vai ser em Washington. Pera aí, é em Washington ou é em Chicago? Porque antes você disse que era em Chicago. É em Chicago? Não, é você falou que era em Chicago. Não, onde é, eu não sei. Ah, então eu falei errado. É o Washington, O antigo era em Nova York. Então agora, então, o antigo era em Nova York. Esse é em Washington. E agora, uma novidade que falou que vai ter é que vai ter aquelas raid lá de até 8 jogadores, né, na mesma equipe. E também falaram que os DLC que foram lançar pra ele vão ser DLC gratuitos. E o pessoal até falou, fez festa nesse mergulho. DLC gratuito da Ubisoft, o pessoal até ficou besta, né? Só que eu não entendi se os DLC gratuitos do jogo vão ser todos os DLC que lançar a vida inteira desse jogo, ou se vai ser só os DLC do primeiro ano, né? Que ele vai lançar em 2019, e aí os DLC do primeiro ano que vai ser gratuito. Isso que eu não entendi. Primeiro ano. Então, eu não entendi. Primeiro ano. Vai por mim que é primeiro ano. É, porque eu também achei muito, porque Ubisoft já dá fazer um negócio de graça, agora tinha todo... Tinha que ser meio ano, mas já tá dando... É, foi o primeiro ano. E aí, depois disso aí, veio o videozinho lá do DLC do Donkey Kong Adventure no jogo Mario e Rabbids. É, botaram Donkey Kong só lá. Só isso. Não, é um tipo uma expansão bem grande, assim, tem bastante coisa, é como se fosse uma nova aventura, só que você precisa do jogo Mario & Rabbids. É Nintendo se chegando nas outras empresas, né? Quer deixar fazer um jogo do Mario assim, ou com outra empresa. Não, mas você não entendeu. Qual foi o problema do principal, um dos problemas do Wii U? Que não tinha nenhuma third party fazendo jogo pra ele, só era jogo da Nintendo. Agora a Nintendo, pelo menos, tá trazendo, fazendo parceria, a parceria com a Ubisoft, que ele não quer. Ela deixando a Ubisoft fazer isso aí com os jogos dela, ela tá trazendo jogos de terceiro pra o videogame dela, né? Pro Switch. Pra ter o que jogar, né? E aí, depois do DLC do Mario Rabbit, começou o vídeo lá do tal de Skull Bones, um jogo lá de pirata. Pô, oh, esse jogo de pirata tá numa febre. É, mas esse aqui é meio que de estratégia, né? Um joguinho de guerrinha, não. Não, no alto mar lá. Você não... É, então, aí ficam uns... É de ataque de navios, né? De piratas, né? Não, é só navio. Só navio pirata. Então, mas é estratégia esse jogo aqui. Pelo que eu andei vendo lá, o troço, o bagulho não é nessa da tirim, tombar o navio. Porque dá pra chamar frota, dá pra aliar os caras de inimigo, assim, do nada se alia. Aí os caras até brincando lá, que é pro pessoal que gostou muito do Black Flag, né, que é o assassino de Black Flag, que era de pirata, sei lá, o pessoal, pra quem gostou muito daquilo lá, agora vai ter um jogo só daquilo, da parte de piratas. E é um jogo pra 2019 também. É, mas tem que ver como é que eles vão se reinventar, né, pra não ficar muito igual o Black Flag também. Mas por isso que eles adiaram pra ficar diferente. Porque se for assim, a gente pega o Black Flag e o Rogue. O Rogue é praticamente uma expansão do Black Flag. E aí depois disso aí, me sobe lá o Elijah Wood, né? Pra quem não sabe, lá foi o que fez o Frodo, né? Filmes lá, o Senhor dos Anéis. No começo eu tava achando que era até um filme, mas aí no final falou que é um jogo tal de Transference. Eu pensei que era o seriado Stranger Things, não parecia. Pra quem assiste, muito igual. É um filme que lembra muito aqueles jogos, tipo, não, FMU que tinha lá nos 3D, ó. Aqueles, só que com, não é que nem antigamente aquele glandulado, né? Aquela imagem grandulada, agora com a imagem bonita, mas é quase um filme que você vê interativo, assim, tal. É Transference, sei lá. É Transference, é. E é VR, né? Não é VR ele? Não, não. Não sei. Eu acho que não é VR, eu não. Acho que tinha um lance de experiência, realidade virtual, experiência. Não, pá. Pode até ter, porque aquilo ali é um vídeo... Apesar que como vai ser VR, isso é um vídeo mesmo de pessoas. Sei não. Acho que não é VR, eu não. Eu tenho que esperar pra ver, mas eu acho que é o que eu mais ou menos vislumbrei, assim, no meu futuro. Pro VR, entendeu? Isso aí. Tem que pensar longe, né? Sim, isso, é verdade. É. Depois é um que o Dissection ficou todo molhadinho, o próximo jogo. Já falo logo. É um jogo que já tinha mostrado na conferência da Square, só que só mostrou o jogo sem nada, nem liguei. Isso. Só que começou a musiquinha linda do meu amado Star Fox. Apareceu e aí começa... a raposa lá, o Dissection. Aí eu até chorei, eu falei, nossa, Star Fox de volta. Minha nossa, eu quase chorei. Só que aí daqui a pouco Starlink, não, pera aí, o que é? Starlink? Não é Star Fox, não? Aí não, aí vai que o jogo Starlink vai... Na versão do Switch, ele vai ter protagonista. A possibilidade de jogar com... Não, não protagonista. Vai ter o personagem, vai dar pra você jogar com o Fox na versão do Switch. Vai ser ele como protagonista, vai jogar com o Fox. E a nave clássica da franquia. Nossa, achei maneiro. E aí, então, aí eu dei uma brochada. Falei, ah, é isso. E aí, me chamam lá o Miyamoto. Aí o Miyamoto tá lá na frente, assim, me chama ele pra me dar, tipo, um troféu pra ele. Assim. Miyamoto todo sem graça me vai lá e sobe. Ah, não sei o quê. E aí, eu pensando que ele ia anunciar alguma coisa, assim. Mas não era parte dele, não era Nintendo ainda. Não, mas não importa. Por que que chamou o cara só pra me dar aquele troféu lá? Porque o cara é foda, né? O cara fez Star Fox, o cara fez... O cara é o Miyamoto. O cara é demais. Esse Miyamoto é muito lindo. E aí, depois disso, aí vem lá o vídeo lá da expansão do For Honor Martin Fight. Uma nova facção lá, um negócio desse. Nem sei como que é. E agora vai ter lá os modos 4x4 jogadores. E ainda pra... E ficou pra de graça, né, na semana da E3 lá, nem baixei. Nem vou testar mais daí. Esse jogo, você não tinha pegado, porque o ano passado também ele já tinha ficado de graça também na semana da E3. Não vale o esforço, não. Os caras tentando salvar ele já não é a primeira vez. Ele já tem já a segunda tentativa já. Tá difícil, tá entendendo? Tá. O jogo não pegou muito. Ele não é ruim, mas é que enjoa rápido também. Então, mas também não é bom. Aí é que tá. É, sei lá. Ele já passou a vez. Ele não ele tá aí já. Dá pra ter mostrado coisa nova. Não, mas aí eles mostraram. Depois disso aí veio lá o The Crew 2. Estragaram tudo. Você vai poder agora correr com tudo. O primeiro ainda era até bonzinho. Agora colocaram inventário, tipo, fizeram um Sonic Transformers. Agora eles do nada se transformam em avião, carro, moto. O The Crew 2 agora você pode jogar com barco, com moto, com avião, com helicóptero, com helicóptero, com tudo. O jogo vai ser tudo que tem de veículo. Lancha, jet ski, tudo. Tudo que tiver de veículo. O que tiver, pode ser controlado. Tudo. Primeiro teve uma ideia tão legal de você poder explorar o país assim todo. Você podia fazer com outro país agora. Ah, não, fizeram isso. Tiraram essa ideia de girir na cabeça de fazer isso. Não sei pra quê. Ah, mas deve ficar bom, deve ser bom. Isso é loucura. Eu não boto fé nisso, não. E aí, depois do The Crew 2, me vem lá o Assassin's Creed Odyssey. Acho que nem o Assassin's Creed aguenta mais. Meu Deus. E o começo do vídeo, eu tava achando que era algum vídeo lá do Esparta. Eu começa também, lá também não sei o que assim. Lá. Eu falei, nossa, vai ser algo. Eu falei, nossa, vai Assassin's ser um vídeo. Esparta? Eles não têm limite. Vai ser dois protagonistas. Um cara, né? E uma mina, né? Vai ter o tal de Alex e a Cassandra. Ah, esse me interessou. E outra coisa também. Agora eles vão mudou o sistema de diálogo deles. Vai ser aquela pegada meio do The Witcher. Assim, você vai poder fazer escolhas, assim, igual que a gente faz no The Witcher. Eu já acho que tá muito saturado, mano. Tudo bem que eles mudam a temática toda hora, mas mesmo assim, meu Deus. Podiam, sei lá. Ah, mas você tá vendo aí. O Fish mesmo já falou que curtiu. Você não gostou, Fish? Eu jogo a série, tipo, o único assim que eu realmente deletaria os dois únicos, assim, o 3 e o Unity. São os que eu acho que ficaram muito ruins. O Unity? Qual que é o Unity? Na França, na Revolução Francesa. É ruim desempenho, otimização. Até o protagonista parece que eles quiseram copiar o do 2, assim. É muito mal feito. Sim, e sucesso, história, né? É, e a história, ela não liga direito com a franquia, tipo, o Rogue é como se ele é a verdadeira sequência do Black Flag. E o engraçado é que o Rogue saiu meio afagado. Exatamente. Lembra? É, e o porque Unity primeiro não só saiu pra nada. Play 3, né? O Play Unity 3 é muito mais Xbox. Spin-off. Aí depois, pra ligar com o Syndicate, você tem que jogar o Rogue. É uma parada muito mal feita. Mas o problema desses jogos é que eles tinham que ligar também os jogos no futuro também. Eles tinham que fazer um link pra juntar todos que tá acontecendo de revirar o DNA, as memórias do passado, tudo e juntar no presente, né? Mas será que uma hora não vai acontecer? O passado ele não faz muito... Igual o filme, né? O filme, vocês viram o filme? É que o passado ele não tem muita influência, assim, na verdade. Você dá pra juntar fácil, porque não é linear. Os jogos 1, 2, 3... É, mas é uma seita, né? Que vai de geração em geração, né? Então. Só que eles estão voltando muito pra trás, né? Tipo, então. Por que não agora... vai pra frente, cacete? Faz um Assassin's Creed hacker. Hacker louco. Mas já tem. Já tem, Watch Dogs. Watch Dogs, ele é no mesmo universo do Assassin's Creed. Mas podia voltar o... Podia... Eu não sabia disso, não. Podia voltar o Prince of Persia pra mim. Ah, mas todo mundo tava achando que a... Apesar que toda a conferência da Ubisoft, todo ano o pessoal acha que vai ter a volta do Prince of Persia. Deus de... Eu acho 2010, sei lá, que não tem nada de Prince of Persia. E também o Assassin's Creed, ele tem a parte do futuro. Tem os assassinos no presente, no caso. Né? Tem os assassinos no presente e tem os no passado. Só que desde o 3, quando acabou a parte do presente, eles não exploraram tanto. Aí fica, no presente fica uma visão em primeira pessoa, geralmente, desde Black Flag. E não tem no Unity essa parte do presente. E já tem no Rogue, isso que deixa o Unity tão deslocado. E tipo, eu acho ele bem dispensável, assim. Se você for jogar todos, eu nem recomendo jogar ele. Nem recomendo. É, dá pra pular fácil, assim. É tudo bem. Eu recomendo se tiver de graça. Mas então, e esse Assassin's Odyssey aí vai sair já agora, em 2018. Sim. Foi isso aí, a conferência da Ubisoft. PC Game Show. Aquele evento, sobe lá o carinha que ninguém sabe quem que é. O bom da apresentação da PC Game Show, que tiraram o sofá. Você lembra que na primeira edição tinha um sofá? E aí os caras sentavam e você falava assim, nossa, mano, vai demorar. Vai demorar. Você falava assim, meu Deus, pra quê? Agora eles pensaram, mano, tiraram o sofá. Agora os caras chegam, falam e vão embora. E ainda botaram também uma menina bonitinha lá pra ajudar, né? O pessoal já queria sair logo do cara pra ir lá conversar com a menina. Acho justo. É, eu gostei também. E aí logo de começo já veio lá o tal de Satisfactory. Jogo de estratégia, como sempre. Que é um esquema lá de administrar os recursos lá em primeira pessoa. Bonito, mas nada demais. E já que a PC Game Show foi jogo pra caramba esse negócio, eu vou naquele esquema. Eu vou falando, se tiver que vocês comentarem, vocês comentam. Ah, o melhor anúncio que tem, se você não falar, eu quero ter. Não, vai ter, e esse aí eu sei qual que é e vamos comentar. Depois do Sex Fact veio lá o tal do New Cabin, o jogo lá que um carinha lá dirigindo um táxi, sei lá. Tipo o jogo do Uber. Jogo do Uber, você apanha de taxista também no jogo. Você não viu esse tal de New Cab? É um esquema lá. É taxista versus motorista de aplicativo. É táxi versus Uber. Então, mas que eu vi um negócio meio de espionagem. É táxi versus Uber, pô. Ele já entra uma porrada. É, eu não sei. Eu sei que é um negócio meio de espionagem, sei lá. E aí depois veio lá o Maverick, um jogo de terceira pessoa. E lógico, é Battle Royale. Porque nesse mundo de hoje, se o jogo não for Battle Royale, ele não é nada. E aí veio também o The Forgotten City, jogo em primeira pessoa, um esquema lá de viagem no tempo, uns negócios assim, e ainda pro ano que vem. Esse jogo eu achei bonito também. Jogo de PC, pelo menos. Os PCs estavam bonitos. Só aqueles jogo de PC. Não, mas mesmo os indie é bonito, assim, tirando tipo esse do táxi ali, que era bem simplório mesmo. Mas os outros. O gráfico era meio zoado mesmo. Então, mas agora os outros, assim, a maioria é tudo bonito. Aí veio lá o Star Control Origin, um esquema lá de estratégia lá espacial. Esse é meio simplesinho. Simplesinho os gráficos, assim, mas deu pra ver que é um negócio bem cabeçudo. Se assim, o pessoal gosta de jogo de estratégia mesmo, assim, deu pra ver que é bem pra esse pessoal mesmo. E aí depois veio o Hunt Showdown, que é o pessoal da Crytek, que é lindo. É um jogo de primeira pessoa, é lindo. Da Crytek, jogo pra vender engine. Tenho certeza que daqui a um dia tem a engine desse jogo. Mas roda Crysis. E aí veio lá o tal de Archangel, né? Um jogo de mecha, né? Só que foi vídeo e tal. A maioria foi vídeo. E aí, de vez em quando, vinha um desenvolvedor pra falar, mas só nesse esquema. E era vídeo em cima de vídeo. Os caras foi naquela pegada, assim, não vamos encebar, mas vamos tacar vídeo e mostrar que tem um monte de jogo pra PC. O bagulho tá doido. Esse que foi o esquema. É, e aí depois veio lá o tal de The City, eu não lembro se é The City ou The City, uma coisa assim. Que é o pessoal começou fazendo aquele reboot daquele Call of Cthulhu. Só que é o que aconteceu, parece que os caras, só que é os caras que tem os direitos do Call of Cthulhu, parece que tretou com eles e levou o desenvolvimento do jogo pra outra empresa. O jogo já tá meio desenvolvido e tal, esse Call of Cthulhu. E aí essa empresa que tava fazendo o Call of Cthulhu, pra não jogar fora o que eles tinham feito, eles mudaram a skin assim e fizeram um novo jogo em cima daquilo. Mas é o mesmo esquema do Call of Cthulhu. Temática é mesmo. Sinking City, né? É, eu acho que é Sinking City, Sinking, isso mesmo. Sinking City, Aí depois veio lá o pessoal pra falar da expansão lá do Warframe, Eternal Life, sei lá, 2002, e também pra anunciar lá, tipo, uma conferência, um festival que eles têm todo ano agora, tipo, do Warframe. O negócio é tão grande agora que tem, tipo, uma conferência, um negócio assim, na segunda metade do ano, que é só pro Warframe, que é até impressionado, assim, como o Warframe tá bem é popular. Fita, né? E aí eu vi o pessoal comentando, assim, falou que o jogo mudou bastante do que ele era, que o pessoal começou, jogava antigamente, parou, hoje, se for jogar, é um jogo bem diferente, pra dar uma segunda chance, porque o jogo evoluiu muito já. E aí veio um vídeo que foi pra marcar e pra impactar, porque é uma empresa que nunca traz nada pra E3, é a empresa Rift. Oscar. Ela prefere fazer lançamento em Comic Con, que é bagulho de HQ, de videogame, ela nunca faz nada, mas ela escolheu a conferência da PC pra lançar um vídeo lá mostrando Shenmue 1 e Shenmue 2, Shiny Resonance, Yakuza Kiyaami, Valkyria 4, Chronicles, Yakuza 0. Eu quase enfartei quando eu vi na Steam, na página da Steam. Sega chutou o balde. Eles anunciaram e 15 minutos depois já tava na página da Steam lá. Eu falei, o que que é isso? Aí eu olhei ali e falei, ué, será que eu entrei na PSN aqui, no site da PSN? Quando eu vi, não, eu tô na Steam, quando eu vi a Yakuza lá, eu falei, meu Deus do céu, socorro, vou chamar pro Samu aqui. E barato, fala aí. E 60, ainda. 60 Temeris, fala aí, hoje. Barato, lindo, barato, da nova geração, o que mais eu quero? Quando começou o Shenmue 1 e Shenmue 2, eu falei, ah, Sega, isso aí todo mundo já sabia que tinha pra PC, porque já tinha página faz tempo lá do Shenmue 1 e Shenmue 2, só que aí Shiny Resonance, opa, isso aí não tinha, opa, pra PC, só tinha pra PlayStation 4, opa, e aí Yakuza, que é o meu, nossa, já chorei. Aí Valkyria 4, que eu gosto da série Valkyria. E aí termina o vídeo que Yakuza 0, aí, caraca, aí o pessoal falando assim, nossa, a Sega já fez a melhor, nesse vídeo já fez a melhor conferência da E3, a Sega marcou. Foi, salvou. O vídeo da Sega começava bem assim, Sega, Best PC Japan, aí seu ué, e aí começou já tudo nessa pancada, e também foi isso, passou isso, acabou, tipo, a Sega já falou assim, já viemos fazer nossa missão. Já humilhei, agora me dê licença, vou me retirar. É, então, tipo já era. Humilhou mesmo. Essa Sega, nunca me enganou, eu sempre amei ela, eu nunca falei mal dessa Sega, essa Sega é linda. sei, mas ele deve ter vendido bem no PC, pra eles trazer Yakuza. E aí depois veio lá o pessoal, lá, o desenvolvedor lá do Killing Floor 2 pra falar lá do modo lá, o Summer Show, sei lá, das quantas, o DLC e não sei o que lá, do Steam, os negócios lá. Passa, esse pula. E aí também veio o vídeo lá do Road Redemption, né, que é um jogo que a gente já conhece faz tempo, né. É, porque até então ele tava em desenvolvimento, todos esses anos ele só tava em desenvolvimento, ele saiu do desenvolvimento no final, acho que do ano passado ou no começo desse ano. Então aí agora eles tacaram o vídeo, né, dele, que ele agora tá pronto. Finalmente. É, e aí depois desse vídeo veio o vídeo lá do tal de Make It, sei lá, o jogo do tubarão. O bagulho mó doido. Eu falei assim, esse é o vídeo do Cisne fazer os vídeos dele, maluco. Aí o tubarão ia lá e comia tudo, destruindo. Mó tosco o tubarão comendo tudo, destruindo tudo. É, simulador praia de Recife. É verdade. Eu já falei, nossa, isso aí é o vídeo maluco do Cisne, tenho certeza. Mas muito tosco aquele tubarão lá, comendo tudo as coisas. E o pessoal gostando, pelo menos ali na hora o pessoal se empolgou, né? O pessoal tá animado com tudo, qualquer merda. Não, depois do vídeo da SEGA, tudo foi empolgação. É, foi depois até, que falou até da isso, SEGA, o pessoal ficou depois tudo, do né? vídeo da SEGA. Que viesse, antes que viesse não tava. Tá bom. A partir daquele momento ali, PC Game Show ganhou mó... A todo mundo, assim, começou a falar pra caramba, ficou mó empolgado depois do negócio da SEGA. E aí depois veio lá o vídeo lá do tal de Bravery Network, que é um jogo que vai sair em 2019. Também só passou um vídeo e já era. Aí veio também Morningstar, também outro vídeo, jogo maluco, coisa. Aí veio Overwell, né? Um jogo que é tudo vermelho, assim, não sei se vocês lembram desse aí. Tudo vermelho. Tipo Virtual Boy. Deve ser bom pra quem é daltônico, né? O bom de você não ter, tipo, uma empresa, um negócio assim por trás, você ser livre, que você pode fazer um jogo maluco às vezes, né? E uma hora dá certo. E aí vem um vídeo bonitaço lá do Jurassic World Evolution. Parece que vai ser naquele esquema, tipo, você lembra? Theme Park, Theme Hospital, só que do Jurassic World. Um negócio assim. Só que é bem, bem bonito o jogo. E aí veio lá o Stormland, né? Um jogo em primeira pessoa, que é o pessoal lá da Insonic Games, que é um jogo meio futurista e é de robô, é um robô e tal. E aí veio aí falou também que vai ser em VR. Ó, reparem que depois daquele momento lá atrás da Bethesda, agora que veio falar também de outro em VR. Tá bom, melhor que nada. É melhor que nada? Já tá melhor do que o PS Vita. Ah, porque foi lembrado no tijolinho. E aí depois veio o vídeo lá do tal de Night Call, outro vídeo de táxi também, mais um no mesmo esquema de Uber, sei lá, um jogo tipo investigativo, também só mostrou assim. Primeiro parecia ser mais legalzinho do que esse, mas tem que ver, né? Nada. Esses jogos daqui a um tempo vai estar R$1 lá na Steam, quer valer quanto? Vai estar pegando. Se não botar de graça no Humble Bundle. E aí depois veio o tal de Sable, um jogo todo coloridinho, assim, vamos pegar meio cartunê. Eu achei meio ridículo isso, mas... Não, é aquele. É uma. É uma menina, não sei. Eu acho que é uma menina com uma capinha vermelha, você lembra? Que ficava correndo. Mas eu não gostei de nada do vídeo. Deu até sono. Sabe nele. O que é gostar de nada? Não gostar de nada. Mas tá bom. Tava na vibe ainda do Yakuza, ainda do Valkyrie Chronicles. E aí veio o vídeo lá do jogo que nunca vai sair pelo jeito, que é o Star Citizen. Já tá no Alpha 3.2. Esse. O bagulho esse nunca vai. E o outro aí que tu vai falar depois. É o jogo que arrecadou maior quantidade de dinheiro, tipo, na história do Kickstarter. O cara, tipo, virou milionário. O cara hoje em dia anda aí, tipo, de iate, falando que eles conseguiram arrecadar. E não lançaram o jogo até hoje. Mas quando lançar, se prepara também. Você acha que vai lançar? Eu acho que nunca vai lançar isso aí, mano. Alpha 3.2. Alpha. Não é beta, é alpha. Você vê. E aí veio o vídeo lá do Genesis Alpha 1, um jogo de primeira pessoa lá no espaço, tipo de alienígena. Sei lá, e já é pra esse ano. E aí depois veio o Don't Start Hamlet. E depois do Don't Start Hamlet veio Just Cause 4. Já cansamos de ver. Aí The Walking Dead Overkill. Esse aí não é aquele de point and click. Esse aí vai ser aquele da 504 Game. É, não é da Telltale, é da 505 Game, que é um jogo em primeira pessoa, mas tem hora que parece que fica em terceira, assim. Esse jogo até é legalzinho. Aí depois veio um tal de Noita lá. Nossa, um jogo bizarro. Mas não, esse até que eu achei bacaninha. Esse até que eu achei bacaninha. Eu gostei desse. Aí veio depois o Two Point Hospital, que lembra bastante aquele Theme Hospital, só que de hoje em dia, assim. Esse aí eu gostei. Se for no esquema de Theme Hospital, eu gostava muito de Theme Hospital. E aí veio o jogo do Cisne, que ele também curte, né? Porque ele tá na pegada dos Battle Royale, que é o Hell Royale. Esses jogos coloridos aí, Battle Royale, que o Cisne ama. Adoro. Depois veio lá o tal de Obetri, sei lá. Que é um jogo da Double Fire. É, um jogo colorido. Assim, é um jogo da Double Fire. Meu Deus do céu. Eu sei lá, mas os caras botam um nome estranho lá. É da Double Fine lá. E é um jogo de um bichinho estranho lá, tudo coloridinho estranho. Agora esclareceu. E aí veio o pessoal lá da Ubisoft, já no finalzinho, pra falar lá do jogo Anno 1800. Esse também, né? Tá demorando. É, que é aquele jogo lá de estratégia, assim, tal, de construção. Já é uma série bem antiga, assim, o pessoal curte pra caramba, né? E aí veio o tal lá de Rapture Reset, né? Que é mais um Battle Royale. Estão usando. Só que é um jogo, um bichinho lá que ele tava, começa rezando, ele acha que vai pro céu, e aí ele começa a ver todo mundo indo pro tem céu. Gráfico tipo e ele South vê que Park. Ele vai ficar. É, de South Park, isso mesmo. E aí ele vê que vai ficar, ele fala, ah, é, quer dizer que eu vou ficar? Aí ele começa a tocar o terror no bagulho. E é Battle Royale, mano. E aí, pra finalizar, PC Game Show, Depopeia, foi a PC Game Show, veio o vídeo lá do Hitman 2, e agora vai ser em Miami. Mas foi isso aí, a PC Game Show. PlayStation. E aí veio a conferência do pessoal que tudo ama. Sempre fala que sempre é a melhor conferência, mas esse ano foi aquela conferência que derrapou. Derrapou? Derrapou ano passado. Esse ano capotou e ladeira abaixo e tá exatamente. Até agora. Exatamente. Sabe o que já começou errado? A Sony é aquele negócio dos ambientes. Ela falou assim, não, vamos levar o pessoal dos ambientes. Cada jogo que for mostrar, ele vai pra um ambiente. Foi o que eu falei no fórum lá. Eles fizeram isso daí pra mudar o pessoal depois, porque não tinha o que mostrar e pra ganhar tempo. Porque só. Não tinha foi todo... Então, exatamente, porque que nem o pessoal chegou lá e tava numa igreja, tipo um esquema de uma igreja. Aí veio lá o presidente lá da Sony Brasil, da Sony América, e aí fala: é, então, vocês estão aqui nesse ambiente que é a igreja do PlayStation. Aí tu, nossa! Aí entra lá o Gustavo Santolavo lá, né, que é fez o tema lá do The Last of Us, né, que ganhou até um prêmio e tal, e começa a tocar a música. Tocou a música um tempão lá até começar. E aí quando ele termina, eu pensei que ele ia tocando e passando vídeo, mas não foi. Só tocou. Só encheu foi linguiça. Foi pra enrolar. Foi pra enrolar mesmo. Cinco vocês já viram minutos que já tava tocando enrolando. Aquela desgraça. Cinco minutos. E outra, e vocês viram que ele nem começava rápido. Ele ficou um tempo como se estivesse querendo afinar. Ele nem afinava, parecia, mas ficou lá enrolando. Pareceu o Sokaku. Lembra o Sokaku? Lembro. Não. Pensei que era o Sokaku. Falei que o CNK vai marcar presença agora. E aí eu falei assim, mano, por que não rola o vídeo com ele tocando e ia ficar muito mais da hora, né? E agilizar. Não, mas não foi. Aí depois de 5, 10 minutos aí dele tu tocando. Já viu que o negócio aí ele saiu do. Quando começou assim, já viu que o negócio ia ficar estranho. Isso mesmo, aí eu já falei, nossa, já tô vendo. E aí começou o vídeo do The Last of Us 2. Aí a Ellie vai lá, beija a menina. Começa a sonhar, e aí começa lá no lugar, também um tiroteio lá, um coisa, que aí até depois lá, no final da conferência, o pessoal lá da... Eu nem lembro que empresa falou que aquele gameplay lá era tudo fake. Você lembra qual que foi? O Tomb Raider. É, o pessoal do Tomb Raider, né? Aí o cara falou que era fake, aí depois ele viu que foi mancada e ia apagar o Twitter, né? Ah, mas já não, já, todo mundo já tinha printado. Ah, mas a internet não foi doa. Print na hora. Pediu desculpa e tal, mas beleza. Mas parecia, porque o trailer da Lara foi na selva também, no meio do também, mapa da mesma coisa. Aí teve uma semelhança. Quem é que acredita nos trailers lá, sempre tem um downgrade. E aí o pessoal percebeu que aquele lugar que a Eren tava ali dançando e beijando a menina, era exatamente a igreja, o lugar que eles tentaram retratar ali pro pessoal assistir. Só que aí, beleza, e aí mandaram todo mundo que tava ali sair daquele lugar e foi pra um outro lugar, pra ir pra um outro ambiente. Enquanto isso, o presidente da Sony America ficou lá trocando ideia com os desenvolvedores de The Last of Us. E aí, nisso, começou a passar vídeo. Aí... Nessa parte, começou o rage na internet lá. É, tiro dessa bosta que não quer ver. É, e já começou. Aí o pessoal falou, nossa, o que, que a Sony tá fazendo? E aí começou a passar lá o vídeo lá do Call of Duty Black Ops 3. Os mapas clássicos que ia voltar e tal. E o jogo ia estar de graça na PSN Pro. E aí começou também Destiny 2. A expansão Forsake. Depois que acabou o Destiny 2, o cara acabou de andar lá e foi pra um outro ambiente. E aí me entra lá o cara com a flauta. Nossa, né? 5 minutos tocando essa flauta. É muito chato. Não, e aí você começou a perceber que flauta ainda era mais chato do que o violão. No começo você achou que o violão era o mais chato. Não, e o cara tocava e fazia uns gestos, muito feio. Tocando capeta ali me salvava. E ele não era oriental, tipo, o que deixava mais feio ainda. Acho que eu pensei que ia ter um instrumento pra cada jogo. Falei, ih, agora vai ser uma guitarra. Daqui a pouco vai ser uma bateria. Só que aí eu pensei exatamente. Eu falei, então eu acho que aí cada jogo que eles for falar, jogo novo mesmo, vai ser um ambiente diferente. Mas não. E aí eles ficaram só nesse daí. Tinha um telão gigantesco lá. O telão era massa. Eu não queria o telão desse pra mim. É, o telão era bonito. Tinha um telão gigantesco. Aí o pessoal ficou sempre na dúvida. Mas será que a gente vai sair daqui pro quando for mostrar um outro jogo top? Ou não? Mas não, aí só ficou lá. A ideia da Sony ficou pela metade. Você já viu que já ficou. É, aí os caras. Aí já ficou pela metade a ideia da Sony. E o medo de a flauta voltar ainda. E aí, beleza. Aí veio lá o vídeo do Ghost of Tsushima lá. O jogo é lindo, mano. Como esse jogo é da hora. É, do Sucker Punch, né? É, o pessoal do Infamous. Eles manjam dos gráficos cabulosos. É, porque o pessoal, tipo, que conhece mesmo o hardware, né? As coisas da Sony lá e tal. Eles manjam fazer o bagulho. O jogo é lindo demais. Falar das folhinhas, né? Lá balançando lá quando eles estavam lutando. As folhinhas mexendo. Lá, coisa bonita. E aí depois do Ghost of Tsushima, os caras continuam nesse lugar, o medo do cara da flauta começou a tocar, mas não tocou. Ah, e sempre quando eles mudavam também, tinha uma vinheta de algum bicho, sei lá o que era, que fazia tocando algum instrumento também. É, não, mas aí era mais de boa. É, não sei o que era, eram os bichinhos, mas mesmo assim tinha essa transição, né? Não sei, até agora eu não sei o significado daquilo também. A burrice, por que também nessa parte da flauta, o cara não ficou tocando a flauta e o vídeo passando com ele tocando? Mas não, tem que assim, escutar 5 minutos, foi 5 ou mais minutos lá, o cara tocando sem nada. E o engraçado, você olhava pra cara do pessoal, assim, o pessoal, tipo, mal cara, assim, que a gente faz? A gente aplaude, a gente vai embora. Era melhor ter visto o Pelé. E aí, depois veio o vídeo lá do Control, o jogo da Remedy. O pessoal ficou de boca aberta, porque começou assim, todo mundo, mano, mas isso aí é muito Quantum Break? Tá muito parecendo com Quantum Break? Isso aí é Quantum Break. E aí, no final, quem que é os desenvolvedores? Remedy. Aí todo mundo, caramba, é o jogo da Remedy. Depois de 10 anos, a Remedy deixa de fazer o jogo exclusivamente pra Microsoft, né? E agora também vai lançar o jogo do PlayStation 4. O jogo vai ter pro PC, né? O PlayStation 4. Aí o pessoal, nossa, mas o pessoal tudo achando que é o Quantum Break 2. É, parece que ele lança de... Durante o vídeo, eu achei que seria Quantum Break 2. E vai sair do ano que vem já. E aí, de repente, veio lá a segunda surpresa que a Capcom tinha prometido. Ela falou que tinha duas surpresas nessa E3. A primeira foi o cara da flauta. Não foi a flauta. O Devil May Cry 5, que foi lá na Microsoft. Então deixou a segunda surpresa pra Sony. Que veio lá o vídeo do Resident Evil 2. Com data de lançamento, 25 de janeiro de 2019. Aniversário de São Paulo. Pois é, isso aqui eu mito, meu. 2 dias antes do meu aniversário. Tirando a cara feia da Claire lá, que eu achei... Nossa, aquele escorrido. Eu não sei o que ela tá fazendo com a modelagem dos personagens. Tomara que aquilo ali só seja um momento. Tomara que ela só seja um momento ali. Ali eles deixaram... A intenção, acho que foi deixar mais jovem, mas ficou meio esquisito. Nossa, tá muito esquisito. É, porque ela tem 16, né? Quando começa o 2, né? 16 ou 16 anos, né? 18, pô. Que 18? O Leon tem 18. Ela é menor, ela tem 16 ou 17 só. Pelo menos a ambientação, assim, o Leon, tipo, chegar agindo como total. Assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, iniciante, não sabe fazer porra nenhuma, não sabe de nada. Isso tá muito bom. E eu achei da hora mostrando aquele policial que a gente, no 2, que a gente via ele ferido. O Will lá, Smith, e... né? Que não é mais o Will Smith. É, eu não gostei. Era pra ter a cara do Smith. Tem outra coisa que eu não gostei também, que eu achei um absurdo. Como é que os personagens abrem a boca pra falar? Isso não tinha no outro. Ah, mas... outro não. pode? Isso é uma desonra. Isso foi mancada mesmo. E esse foi o momento assim que o pessoal todo festejou. Mas ainda assim, não conseguiu cobrir o que a Sony estava fazendo até então na sua conferência. E aí, depois do vídeo do Resident 2 Remake, veio lá o vídeo lá do tal de Trover Save the Universe. Um jogo colorido lá em VR pro Cis. A Sony tentando salvar o VR 10. Terceiro. Nem sabe contar. Quarto. Terceiro. Teve dois lá e um pro PC e esse agora. Ah, é verdade. O da Bethesda foi dois. Bethesda tá certo. Foi é o quarto. Me rouba, não. Não pode deixar roubar, é verdade. E aí, depois daí veio o vídeo lá do Kingdom Hearts 3 e todo mundo, ah, não. De novo. Só que aí foi um vídeo... De novo. É, só que aí foi um vídeo diferente. E aí que eu fiquei com mais raiva da Square. Eu falei, a Square me faz uma porcaria de conferência. Tudo que ela mostrou já tinha sido vazado e mostrado nas outras e deixou o um negócio diferente pra Sony. A Sony me mostra um vídeo diferente lá que aparece o Jack Sparrow. Mais que até um então, vídeo de Kingdom Hearts. Aí se juntar tudo, dá o jogo. Pois é, a gente não precisa nem jogar mais. Mas pelo menos falou pra quando que é o jogo aí a partir desse momento, 29 de janeiro, né, de 2019. Que deveria ser, ele seria lançado agora em 2018. É, que seria agora. Eu agora eu tô acreditando, depois de 25 anos eu tô acreditando. Mostrou o Jack Sparrow, não tem mais jeito agora. Ah, mas... é compra certa, mostrou ele, é compra certa. E aí mostrou também, né, uma coletânea lá de Kingdom Hearts, dos antigos jogos, que é pro PlayStation 4. Os remasters tudo em pacote. É só um packzinho, né? E aí veio o vídeo que todo mundo achou assim, enfim, vamos descobrir do que se trata o jogo de Kojima. Todo mundo agora sim começa a rodar o vídeo de Death Train. É um simulador de correios. Primeira vez que você vê um vídeo com ele falando, o Norman Reed falando, né? Porque até então não tinha, né? Dessa vez foi ele narrando e não sei o que. E aí ele começa andando. E andando. E andando. E aí mostra um menino. E aí andando. E andando. E aí mostra uma menina lá comendo uma minhoca. E aí depois mostra ele andando de novo. Pô, roupa de astronauta e tal, e vai andando. Aí tem um bebê, andando. Tem um bebê agora. Pelo visto, o bebê é a salvação do mundo, uma coisa assim. É, então é Athena. Exatamente. Então ele é filmado. Plagiou, hein, homem, plagiou. É, e aqueles bichos lá no vento, lá. Nossa, mãe, aquilo muito feio. Aqueles são os espectros de Hades. Aí no final, então, a esperança morre, né? Porque o bebê é afundado. Pelo que eu li, ele falou que o tipo, as batalhas são totalmente opcionais. Então, ele vai manter o stealth do Metal Gear. É, a movimentação tá igual. O final do vídeo, você lembra? Okay? O final do vídeo vai aparece um barulho e tal. E a menina puxa ele pra dentro da caverna. Eles ficam escondidos lá e tal. Aí passa o coisa, aí eles voltam assim. Nossa, isso, nossa, o que aconteceu? Mas mesmo assim, ainda, você pensou que esse ia ser o momento que você ia descobrir do que se trata o jogo do cara. Ficou mas é confuso tudo, você nossa, assim, Kojima é... Ano que vem, Kojima é maluco, tem mais 2 anos ainda pra ele enrolar. Será que esse jogo é dessa geração? Eu tô achando que não é pra essa geração. Vai sair no finalzinho, junto com o outro. Que nem o Metal Gear 5, que ele enrolou também 5 anos, a Konami chutou a bunda dele, lançou incompleto. Não, o jogo só saiu porque chutaram a bunda Exatamente. Dele. E aí veio o vídeo lá do Neon 2. Neon. Nioh. É o do samurai, né? É, que eu falei Neon, é Nioh 2. Esse anúncio eu gostei muito. Depois desse aí veio o vídeo lá que o Old Pira, que foi o vídeo do Spider-Man. O do Homem-Aranha, eu fiquei assim, eu ainda tinha uma esperança que fosse o jogo da Square, da Marvel, que eles estão fazendo também, não soltaram pulhufas sobre o jogo, só falaram que estavam fazendo e nada. E tinha uma especulação que aparecesse. Aí quando apareceu The Raft, assim, eu pensei, ah, massa, legal, deve ser. Aí apareceu o Homem-Aranha, ah, não é. É o jogo do Homem-Aranha. Ah, mas já é bacana, achei bacana o gameplayzinho desse jogo. Não, o jogo é legal, tal, mas não tem, a gente já tava não, ligado. As dúvidas que eu no trailer do ano passado lá de ter muitos Time Quick Events lá, se foram, agora é tudo perfeito, tudo lindo, é só comprar também. Eu achei bacana, porque, porra, a perseguição dele com o Electro lá, achei doideira. Quem já jogou Ultimate Spider-Man lá no PlayStation 2 tem o mesmo esquema. Eu não achei nada. Só que agora é muito mais polido. Não, espetacular não é, porque senão seria o espetacular Homem-Aranha. Eu também não achei nada de tão assim fenomenal. Sai daqui. Não, tá maneiro. Eu gostei, mas não achei. Tão épico assim, não. No, no ar assim, tá top. Pra dizer a verdade, eu fiquei assim, beleza, dá pra esperar um pouco depois que lançar. Porque, tipo, antes eu tava no hype, assim, até. Só que, não sei porquê, parece que já mostraram tanto, que eu olhei, ah, tá, massa, vou esperar um pouco, baixar o preço. É, porque já são 3 e 3 já com essa, né? 2006, só mostrou o trailerzinho do anúncio lá, ano passado mostrou gameplay, e esse agora tem que lançar também, né? Senão viram Kingdom Hearts também. O que eu achei mais maluco, sabe o que foi? Que aí depois disso, aí o presidente da Sony falou assim, terminou nossa conferência, o quê? Não, não fala disso, nem acabou o trailer do Homem-Aranha e já cortou, já. A conexão fica preta e acabou, só isso. Não, então, onde eu assisti ainda continuou. Aí o que aconteceu? Ele falou, terminou, e aí ele falou assim, agora a gente vai continuar aqui discutindo sobre o Spider-Man e tal. E aí ficou o presidente da Sony com os caras desenvolvedores de Spider-Man comentando sobre o jogo gameplay. E aí um dos caras falou assim, mas a gente ainda tinha também o tal de Terracine, que é um jogo em VR. Aí mostrou um vídeo desse Terracine. Aí chegou, peraí. Aí quer dizer que os caras ficaram vergonha de mostrar um jogo assim, mostrou já sem nada assim. Aí depois eles mostraram todos os outros de novo, ficaram comentando de novo. É, e aí não saiu, ficou naquele looping eterno, negócio. Mano, a Sonic sempre soube fazer as conferências mais da hora esse ano, meu. Se perdeu totalmente, é, e tipo, só Resident Evil teve data, né? É, e o Kingdom Hearts, né? O Kingdom Hearts também falou, né? Não, mas o Kingdom Hearts já tinha mostrado a data no da Xbox. Mas o que mais impressionou é que antes, nas antigas conferências, a maioria também ela não mostrava a data, mas ela sabia fazer a conferência certinha, fechadinha. Essa, ela fez um negócio tudo sem peça em cabeça, maluco, que nem o final você sabia que tinha acabado. Bizarro. Foi uma decepção. A Sony fez cartilha de como fazer E3, que a Microsoft até, a conferência da Microsoft esse ano, foi inspirada no que a Sony já fez no passado. E aí a Sony faz uma dessa. Triste. Mas isso foi a conferência da Sony. Nintendo! E aí veio aquela conferência que eu mandei até a mensagem. Vai salvar. Será que a Nintendo vai salvar E3? Vamos ver que vai. Aí o Cisne ainda me mandou a mensagem assim, vai, eu acredito. Eu falei, é, irmão, eu tenho certeza. E aí a Nintendo já me começa com um vídeo lá, tal de Diamond X Machina. Chegou já metendo na cara lá, já, todo mundo já. Já anunciando pra 2019. Eu falei, porra, o pessoal gosta desse jogo aí, vai virar, o jogo é lindo. Cara e toma, Machina. É, eu gostei pra caramba, foi nossa. E aí já veio depois Xenoblade 2, a expansão. E a expansão é pra esse ano já, 2018. Aí teve um videozinho lá de Pokémon Let's Go e junto veio lá um tal de Pokémon Everyone, uma coisa assim. Aí você vai ter que comprar uma Pokébola, não sei se é. E aí até veio lá o Reg lá, tipo, falando, não, você compra a Pokébola e você vai poder guardar, não sei o quê. E aí eu já vi que a Nintendo vai encher o bolso de dinheiro com aquela pequena Pokébola. Esse jogo foi um mix, assim, de hype e logo depois um meio que um balde de água fria. O Pokémon Let's Go? É, não, porque, tipo, ele deu aquela pomaça legal, um jogo Pokémon sem ser portátil. Tipo, deu aquela impressão que você ia poder jogar o Pokémon como aquele RPGzinho e tal, lutar contra os Pokémons e capturar os Pokémons selvagens, mas não, você simplesmente tem um Pokémon Go pra jogar no console. É que esse ainda não é aquele Pokémon RPG que ela tinha prometido que ia fazer, que ainda tá pra um dia, sim, talvez, quem sabe. Nunca sai o tal do então, RPG. É justamente isso. Eu tenho minhas dúvidas se vai ter esse RPG. E aí ela fica lançando esses Pokémon e caça-nique. E vende, porque que nem o pessoal que é fã desse Pokémon vai querer comprar essa Pokébola. Aí vai falar assim, como que eu vou usar Pokébola? Vai ter que ter o jogo. E aí já venda casada. A Nintendo tá fazendo venda casada. Isso aí é proibido aqui no Brasil, tá vendo? Por isso que ela saiu do Brasil. Se não, o Procon já caiu em cima dela. Daqui porque sabe que aqui não tem futuro mesmo. Aí correu. Isso é a verdade. E aí depois veio o vídeo lá do Super Mario Party. O que eu achei legal desse jogo, que você viu, você vai poder juntar as telas de vários outros Switch. Aí você vai, tipo, você tem uma tela aqui, aí você junta outra tela do outro. Isso eu achei maneiro. É, aí vai ficando um cenário gigante. É, aí eu falei, nossa, vai expandindo o bagulho. É, então. Aí, tipo, quatro pessoas colocou, ficou uma tela lona. Eu falei, caramba, que legal, mano. Esse negócio não é desse planeta. Eu falei, não, legal esse bagulho. E é pra esse ano também. Eu quero ver tu já juntar um monte de gente com Switch a fazer isso. Ah! Aí sai pra rua. Galera, cata com você, ver quem tá com o Switch. Chega aí, galera, vamos juntar. PS4, não, tem Xbox. Ah, então tá, vou ficar aquele meu mundinho reduzido mesmo. E aí veio o vídeo lá do Fire Emblem Three Rounds, né, que vai sair em 2019. Aí veio também o vídeo lá do jogo do Cisne, o Fortnite, que é um outro Battle Royale. Esse jogo, ele é cross-plataforma, né? Você a joga... Sony ficou de palhaçada e não quis fazer parte. A Sony ainda tá de patifaria. Moleque, Sony. E aí veio o vídeo, depois de sair, de um tal de Overcooked 2, que eu nem conheci direito, mas o pessoal festejou pra caramba, que eu, pelo que eu vi, o pessoal ama panela, esse jogo na internet. Eu nunca nem conheço. O pessoal da Nintendo costuma curtir qualquer merda, sendo jogo. Mas eu tô na Nintendo e nem conheci esse jogo. Como que existe esse jogo? Pra tu ver que tu tá errado. Eu tô errado. Alguma coisa tá errada. Aí veio lá o jogo lá, o Killer Knight, um jogo de plataforma, que também é pra 2018. Veio também o Halo Knight, sei lá, que é um jogo que já tem no Steam. Se eu não me engano, também tem pro PlayStation 4, que eu acho que até o Old tem. Alguém tem, meus amigos. Vai sair pro Switch. E aí veio o anúncio também do Octopath Traveler, que tinha já anunciado lá na Ubisoft. E aí começa uma sequência de vídeos super rápidos, que veio passando trocentos mil jogos. E aí, começou com o Starlink, que eu já tinha visto também na Ubisoft. E aí passou lá um tal de Arvalu, Just Dance, Dragon Ball Z Fighter, o Dragon Ball do Old aí. O Crash, aqueles três lá, os HD que tem pro PlayStation 4 e pra todo mundo agora. FIFA 18, FIFA 19, Paladins do Disney, Fallout Shelter, Wolfenstein 2, Mega Man 11 e Mario Tennis. E aí aparece o desenvolvedor do Smash Bros. E aí o pessoal, nossa, Smash Bros. Pra eles, né? O grande momento da Nintendo na cabeça dele. O grande momento na cabeça dele. E aí esse cara falou assim, temos uma surpresa. E aí o pessoal, nossa, Smash Bros. Tá de volta. E aí o pessoal, nossa. E aí falou assim, ó, com tudo que você imaginou na tua vida. E aí os caras, falou assim, vai se chamar Super Smash Bros. E aí o pessoal, Ultimate. Nossa, que demais. E aí ele falou assim, vamos mostrar agora um por um dos personagens. Sério, Nintendo? Sério. E aí mostrou... quase 100 personagens, um por um, cada personagem. E aí quando você fala, não acredito que a Nintendo está fazendo isso. E ela fez 20 minutos só disso. Aí voltou esse cara e aí fala assim, agora a gente vai mostrar as diferenças de cada um. E aí ficou mais 20 minutos mostrando e não parava mais nisso. E aí falou, não acredito que a Nintendo... Não. Já tava falando não, já nessa altura do campeonato. Não. E aí ele falou assim, não, que a gente vai ter lá o Snake. Até ele falou não. É Donkey Kong. É Link, Bayonetta, Mega Man, todos os personagens da história. E aí o pessoal já começou a falar assim, mano, mas isso aí não é um Smash Bros. Novo. Isso aí pegou o Smash Bros. Do Wii U e fez tipo uma versão Ultimate, assim, com botou uns DLC, umas coisas assim. O melhor nada foi demais. Aí o pessoal, era compatível mano. Com o controle do GameCube. Isso aí eu falei, nossa, agora salvou a conferência. Mas o do Wii U também é, por isso que o pessoal tá falando que nem pra fazer um jogo novo, é porque é tipo como se fosse uma versão, tanto que ele chama Ultimate, é uma versão especial do Wii U. E aí anunciou lá, dezembro de 2018. E aí fala assim, agora vocês vão ficar vendo o gameplay. E aí ficou nisso. E a conferência da Nintendo acabou e os caras jogando lá. Essa foi a bendita conferência da Nintendo. Cara, tão desesperado que até o capacete da Metroid virou personagem. O bagulho tá tão doido que tá desse nível. E sai da cabeça da mulher e vira personagem. Tudo lá, tem tudo, mano. Porrada. A mulher do jogo do Fit. Aí eu falei, ela se alongando e batendo. Eu falei, beirou o ridículo. O grande momento do vídeo foi aquele dragão maluco lá, batendo todo mundo. Aquele dragão é o último chefe do Metroid, aquele Metroid Prime, se eu não me engano. Apareceu dando porrada em todo mundo. Ah, eu sei que a Nintendo empacotou tudo e fez. Essa E3 desse ano, pra mim, foi assim, chega, bem assim, chega pra mim, decepcionante. Eu acho que cada ano esse troço tá acabando, mano. Tá feio demais. Não, é que assim, ela vai caindo, e aí tem um ano que fica top. Cai, aí depois cai, volta a cair, cai. Então, a gente tá na caindo, vai mudar, ter que esperar até um momento. Igual aqui no Brasil, quando mudou de moeda. Ah, velho, mas o problema do videogame é que hoje em dia todos, só a Microsoft que não tem uma conferência própria, que as outras todas têm. A Sony vai deixar tudo pra mostrar na dela. Ah, mas ela já tinha a conferência dela em 2015, e a conferência dela em 2015 foi épica. Foi épica em cima das burradas da Microsoft, né? Não, mas foi, mano. A conferência da Bethesda também foi épica. A 2015 foi, tipo, a top dos últimos tempos. E aí, como estamos caindo, tá nessa, infelizmente. finalmente a gente vai doar pra ver uma coisa boa. Pra ver uma E3 legal de novo. Quem sabe na próxima. Mas vocês têm mais alguma coisa pra falar dessa maravilhosa E3? É melhor assistir a Copa. Também. Brasil. É, que ainda tá passando. Mas beleza. Foi isso aí, nosso especial E3 2018. Lindo, maravilhoso. A E3 que todo mundo ama. Ano que vem tá todo mundo no hype de novo. Esse ano vai ser bom. É, mesma coisa. Todo ano é assim. Não, esse que é o problema. A gente se ilude fácil. Aí quando acaba, usa aquele meme do Pica-Pau que ele faz assim, fui tapeado, batendo com a mão. Mas beleza, então. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tem um comentário lá do Rogério Silva. Esse foi um ano mágico. Foi justamente nesse ano que comprei meu Nintendo 64. Ele chegou para disputar espaço com o PlayStation 1 que eu já possuía. E ouvindo o cast, acabei percebendo que eu joguei todos os jogos que vocês comentaram. Até mesmo citados nas menções honrosas. Acho que isso só mostra o porquê esse foi um ano tão bom para a indústria dos videogames. Pior que é, todos os jogos que a gente falou, eu joguei. É. E os comentários também a mesma coisa. Fora a lista de trocentos outros jogos da hora, que era pra ter falado. E não falou, é. Sempre fica faltando, não tem jeito. Sempre fica, né? Mas ano de 98 bombou, incrível. 98 foi o ano mesmo. Apesar que toda hora que a gente faz um ano, tem um joguinho ou outro que se destaca, né? Desde quando a gente começou isso, lá nos primórdios do podcast, a gente pegou os anos bem, assim, estrúxulo e sempre tinha jogão, meu. Pois é. A gente parou pra pensar, videogame só tem ano bom. Não tem tempo ruim com videogame. Não tem, só coisa boa. Só coisa boa, né? Só maravilha. Também tivemos lá o comentário lá do camarada lá, o Anderson Taylor de Carvalho. Fala, galera, Neoplay. Mais um incrível episódio. Esse ano de 98 realmente foi muito top para os games. Tantos lançamentos que até hoje são considerados clássicos. Que saudade dessa época sem DLC, nem loot box e muito menos microtransação. E o multiplayer tinha que ser com os amigos do lado. E a mãe falando que jogar muito videogame ia estragar a vista. Bons tempos. E quando vocês vão efetivar o Fish no podcast? Eita, Fish. A gente tá vendo isso. Fisga ele. A gente tá vendo o contrato aí, porque o passe dele tá vinculado. O patrocinador todo dá passar o cheque, né? É porque o passe dele tá vinculado a outro. E a gente precisa de um passe de 100%, né? E os outros grupos aí só tá querendo liberar um passe de 15%, né, Cis? Aí não dá, né? Aí a gente não pode também tirar do nosso bolso, né? Claro, né? Mas falando sério, a ideia mesmo, a gente tinha a ideia já de efetivar o Carlos, lembra? O Carlos Araújo. É, cadê o Carlos Araújo falando isso? Sumiu? Então, ele sumiu porque justamente, aí ele participou dois episódios, né? Justamente no segundo que a gente falou, agora vai com ele, mudaram ele o horário do emprego dele lá e agora ele não pode mais. Nem sabe quando mais vai poder aparecer, mas era pra ele ter também. Ele acompanha a gente ainda, se acompanha, tá bom. Mas então, com o Carlos foi isso, e com o Fish também a gente... Não, o Fish é mais vagal, o Fish é tranquilo de horário. É, o Fish só não participou dos episódios inteiros até agora, justamente por causa disso, que nem, ó, a gente tá gravando, o cara ainda não chegou, tá nas baladas, é boêmio. É, e tem a banda dele, toca nos bares, em troca de cachorro-quente e cerveja e pinga, aí às vezes ele se atrasa. Mas é por normal. Isso que ele só chega sempre pro conteúdo do podcast, mas a gente... Mas é um, projeto... cara, é um cara bacana, vai entrar no time, com certeza. É, então, o projeto é esse. Daqui a um tempo vocês vão ver o joguinho da gente lá, todo mundo lá se batendo beating up. Boa ideia, porque dia 22 do mês 6 completa um ano do último jogatina. Bem que pode chamar o cara e fazer algum jogatina aí. Tá na hora mesmo. Ser difícil com o teu computador, mas vamos ver. Sabe que queimou dois computadores e um notebook? Eu tô de notebook de Windows XP? Tá de preconceito? Ele tá desconfiando do fiação elétrica da casa dele. Só agora. Mano, o eletricista até falou assim, mano. E pra finalizar, ainda tivemos lá o e-mail do nosso camarada lá, o Danilo Street. Amigos do Neoplay, espero sinceramente que vocês possam gravar um episódio cobrindo a E3 de 2018. E se sim, responde aí pra gente duas coisas. Qual a melhor conferência e o que faltou? Um abraço a todos. A melhor acho que foi aquela do Doom. Aquela do Doom. A gente, esse ano, lógico, já tinha falado que a gente ia gravar, né? Foi a mancada do ano passado, né? Não deu, a gente foi... Mas também não, também problema. Não perdeu muita coisa. É, esse ano também não. É, esse ano também não. Esse ano foi pior. Tá bom. Não, esse ano teve uma coisa boa, tem umas coisas boas. É, o pessoal ouviu aí no nosso... Como que foi que a gente contando, né? Mas se eu fosse pra escolher as melhorzinhas, assim, pra mim foi a da Microsoft e da PC Game Show, assim, foi as melhores. Desse, no caso? Desse último? Desse ano, é desse, né? Desse vai estar falando dos outros. Oh, aí você já vê, uma E3 que as melhores são Microsoft e PC Game Show. Porque tem alguma coisa... É, geralmente a Sony imitava, né? Alguma coisa tá errada. Mano, a da Sony, ai. Não, pior foi o pessoal no final falar assim, caraca, tudo, as conferências todas ruins. Aí o pessoal, não, peraí, a Nintendo vai salvar no final. Não, eu não falei isso pra você, falou, a Nintendo vai salvar. Foi eu que falei, a Nintendo pai, vai salvar, eu acreditei. Salvou mesmo. Quase uma hora de Smash Bros, até a mulher do fitness entrou na porrada, meu Deus do céu. Mas beleza, foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 54, de volta ao ano de 1998. E como esse pessoal faz pra mandar e-mails, comentários, sinais de fumaça, tal, bip, a nossa caixa postal que ainda não existe, mas vai existir um dia, talvez, quem sabe. Coisa, pode escrever. Nosso e-mail é neoplayerpodcast@gmail.com, Facebook, neoplayerpodcast, tá lá o nosso grupinho, tá lá a galera patotinha toda. O nosso Twitter, que até hoje não sei quem que vê isso, mas tá lá, _, neoplayer, _. O nosso site, que é o neoplayerpodcast.blogspot.com.br. O nosso YouTube, onde tem as jogatinas e também os episódios de podcast, pra quem tem dificuldade aí de acessar os programas já hackeados. E o Ronaldinho, não poderia faltar. Ah, o Ronaldinho que tá de mão todo mundo. Mas, mantendo as tradições, tradicionais no podcast, quem vai pedir a musiquinha que vai encerrar esse episódio lindo e maravilhoso sou eu mesmo. Bem bomba. Não, hoje é um clássico. Quero escutar, no final desse episódio, a primeira música da primeira tela do primeiro jogo do Raiden. A música, o nome da música é Gallantry. Primeiro Raiden? É, o Raiden 1. Nossa. Só que essa música, ela virou tipo um hino do jogo, assim, tipo, quase todos os jogos tem essa música, só que com arranjos diferentes, né? Mas essa da primeira versão do arcade, pra mim, ainda é a melhor, né? Tomara ser bom, que eu não faço a mínima ideia como que é isso. Não, mas quando você escutar, eu tenho certeza que você vai conhecer, assim, você vai falar, nossa, eu já escutei essa música. Vou torcer, né? Você vai ver. Vai, é uma boa, tenho certeza. Mas... mas beleza, então, foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semana, meses ou anos, tem mais. Falou! Aê! É pra ficar fazer silêncio, mano. Agora o cara vai me Já falar. foi, já cara. foi, já deu. Deu Beleza. meia Vamos lá, hora vamos lá. de. Vai, Eu não vai. tinha escutado aquela a parte que você falou. Quê? São 10, aí cortou. É que tá aí, deu atraso, deu delay, deu delay. Tá bom, tá bom. Você tá ainda aí, né, Old? Tô? Que agonia. Ele tá na agonia, velho. Ele tá nervoso. Mano, é porque você não viu o sufoco, fala aí, Cid. Ele tá não tô morrendo remédio hoje, não, foi? Tá nervoso. O Gardenal acabou, mano. Muita baguncinha e muita diversão. Ah, não, muda isso, velho. Foi o episódio passado, senhor. Vai ser isso mesmo? Vai de novo, velho. Então, beleza. Não pensei em nada em novo, aí foi de cabeça. Então, você pelo menos falou assim, muita a mesma baguncinha, sei lá, dois. Porque aí você vai contando quantas vezes você vai falar, né, Padre? Ah, não, prefiro o original mesmo. Old Coffee. Puta, a minha foi melhor, tá vendo? Tem piores, sempre tem. Sempre tem Deu pior. Branco. Sempre tem pior. Deu branco. Ah, já sei, peraí, vou falar aqui. Esse E3 foi uma bosta. Ah, fichinha também, eu, hein? Ah, mas você não falou. Eu não sei nem o que dizer. Fiche. E aí? Beleza? Ah, eu falava assim, Ballcast. Nossa, ah, meu Deus do céu. Ia ficar top. O Sisney tá esperando isso aí desde o primeiro episódio do ainda programa. Eu vou fazer um podcast. Ele cantou, eu acho que é no episódio 2. Eu acho que é no episódio 2. No final do episódio 2 ou no final do episódio 3. Que eu deixei o Sisney cantando essa a musiquinha. Fishballcast. Uma coisa assim, você lembra? É um bom nome pro podcast, mas ninguém me ouve. Beleza, então vamos lá pra leitura de. Vamos, ó, beleza, vamos leitura lá pro jogo que eu tô jogando. Onde, cara? Tá loucão ele. Ó, lembrando que eu posso sumir a qualquer momento, hein? Me escolhe outra aí que eu tô escolhendo ainda, que eu não sei qual jogo, eu não jogo nada. Ah, meu senhor. Vem pra mim. E aí, chama a responsabilidade então, pra mim, vai. Afetou alguma coisa o áudio aí pra vocês ou não? Tá normal? Não, ficou mais alto. Não, ficou mais alto. Aumentou um pouquinho, tá bom. Melhorou aí, né? É. Beleza, deixa eu só... Melhorar não melhorou, ficou mais alto. É. Não, a melhorou voz, pra escutar o que a disse. A voz de taquara rachada continua mesmo. Agora virou zoom. Agora virou zoom. Muito, né? Muita é diferença. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Não. A jogabilidade... Então. Não, pode falando, não foda-se o Old aí. Pode falando. Mas não foi nem o Old, fui eu. Ah, caralho. Foda-se o Old. Mas então.